Então, vamos começando agora a aventura Tumba das Três Princesas no Quero Jogar RPG, evento do Clube de Jogos Sétima Armada, aqui na floresta, em Belo Horizonte. Tá aqui, sim. Pode deixar que o microfone disso aqui é pauleira, vai pegar vocês falando. Né? Então, massa. Yes. 1, 2, 3, yes. Beleza. Ok, então todo mundo pegou? Sim. Então vou fazer uma chamada aqui, ó. Esses aqui são os dados, coloca ali, são os dados de vocês. Pode colocar aí no meio. É bem grandão, então dá pra ver. Né? Então vamos fazer primeiro uma chamadinha. Então, para quem nunca jogou RPG, RPG é tipo um teatro improvisado com dados. É tipo um jogo de faz de conta, mas com regras, né? E o melhor jeito de saber o que é RPG é jogando, então... Então, como é que você chama? Elder. Isso. Qual que é o seu personagem? É o Evendor. Humano. Isso. Neutro, homem de armas. Ok. Como é que você chama? Maíra. Tá. Maíra. Qual que é o seu personagem? Elenwe. É um elfo. Ondeira, homem. Ah, tá. Beleza. Marcos. Você conhece o pessoal da Bucana, Marcos? Não. Não? O pessoal faz miniatura também aqui em Belo Horizonte desde 1 milhão de anos atrás. Eu vou botar você em contato com eles. Isso. Eles fazem miniatura só para RPG, faz estátua, faz um monte de coisa também. É, de chumbo, de estanho. Agora eles fazem só de estanho. Então, Marcos, qual é o seu personagem? Dungo? É o ladrão. Caótico ladrão. Isso, ele é um halfling. Então, ele tem 1,30m, 1,40m no máximo. Tipo um hobbit. Tá? Tipo um hobbit, só que eles... O D&D não pôde usar o hobbit. Então, eles criaram o halfling. E o halfling, atualmente, né, esse aí, eles são mais magricelas, assim. Eles não são gordinhos. A proporção do corpo humano, porque o hobbit, ele é meio... Só que eles têm orelha pontudinha. Eles têm orelha pontudinha. Uhum. Então, Dungo. Ok. Arthur. É. Tô jogando com Anoriel. Anoriel. É um mago caótico. Isso. O seu? Rafael. Tô jogando com a Kali. Humana. Kaliev. Humano neutro, clérigo nível. Isso. Ah, e você é clérigo, então você também ganha um manualzinho de magias. Esse aqui? É, já tá com você? Uhum. Tá. Você também pode usar qualquer magia que é daí que esteja assim, no círculo divino, assim, magias de clérigo. Primeiro, segundo, terceiro, círculo? Todos. Tá. Todos. E cura tem limite também? Ah, cura? A habilidade pode usar mais de uma vez por dia, não? Não, é cura... Vamos fazer assim, cada encontro, depois de cada porrada, você tem direito a uma cura. Tá. Tá? Beleza. Ele pode converter também, não pode mais de magia de cura, igual no D&D? Mas como é que é? É muito curto, é muito no pau. Então, faz de conta que ele decorou tudo mais. Vou dar uma lida na regra aqui enquanto você acaba de organizar aí. Não, mas não precisa usar essa regra de magia diária nem nada, não. É porque não é cura, é habilidade da classe, né? Não, pois é, mas você tem, as magias de cura. Tem cura maior, tem umas magias aí, ó. Pode ver. Certo. Pode usar tudo, porque é muito pouco tempo. Então, você vai ficar na dúvida o que, que você vai usar, entendeu? Sim, sim, certo. E essa aventura é bem mortífera e eu vou dar uma caprichada nela porque eu não tava esperando 6, eu fiz ela pra 4, então ela vai ficar mais power. É aquela história, né? Você já jogaram Diablo? Eu era viciadaço em Diablo 2, assim. Eu tive personagem de nível lá pras porradas, acima de 70, assim. E no Diablo é assim, quando entrava a gente pra jogar, aí vem uma mensagenzinha. The enemies grow stronger. Uh-huh. Aí você, foda, mano! Você tá lá no aquele nível hardcore, jogando hardcore, você se morreu, acabou, morreu, uh-huh. Morreu. É, o 3 tem isso também, Diablo 3. É. Assim. O 3 eu dei azar, eu comprei na pré-venda e no primeiro mês tava uma bosta. Servidor caindo, uma merda. Minha esposa julgando. Minha esposa foi acusada de ter hackeado, putz, assim, por erro, a conta bloqueada. Caramba. E não tinha nada a ver. Eu acho que é porque ela é bem mais hardcore, assim. Ela joga, tipo, 10 horas no pau, assim. Aí eu fiquei com tanta raiva, eu larguei, peguei Torchlight 2 e tô no Torchlight 2 até hoje. Adoro aquele jogo. Então vamos lá. Kaliev, você, como é que você chama? Renato. Renato. Tô com Galduk. Homem de arma. Isso. Ok. Beleza? Ah, bate umas fotinhas. Bacana, você mora. Eu moro no tropical ali. Acho que sei. Pode fazer. Aí fiquem naturais, assim. Fazer um. Faz um roleplay pra ele. Pode fazer um. Mas pode criar um contato e fazer, mas. Acho que vale. Porque fica mais próximo, às vezes é muito longe, né? Acho que vale pra jogar. Não é? É o máximo. Então vamos começar. Então é o seguinte, vocês são um grupo de heróis, já passaram por várias aventuras juntos, né? Todo mundo é aliado, todo mundo salvou a vida de todo mundo uma vez, então todo mundo é grato a todo mundo, né? E vocês estão nessa pela grana. Então vocês estão sempre atrás de aventuras para ganhar dinheiro. E o sonho de vocês é aposentar, é conseguir uma aventura tão boa que dá um loot tão gigantesco que cada um vai seguir o que quer fazer na vida, né? Aí o que que acontece? Onde, na última aventura que vocês estavam, né, no final da aventura, vocês voltaram para a vila e lá vocês escutaram rumores sobre a Tumba das Três Princesas. A Tumba das Três Princesas que ficam no Monte das Virgens. Existem várias lendas, né, que vocês já ouviram falar, nossa, parece que tem um tesouro lendário no Monte das Virgens, mas o Monte das Virgens ele estava coberto, né, por muitos anos, por uma névoa espessa. E aí parece que, e todo mundo morre de medo de ir lá, ninguém consegue voltar e tal. Aí o pessoal está rumores, ó, tem um monte de aventureiro indo para a vila, fala o nome de uma vila de fantasia medieval aí, uma vila, deixa eu ver. Barov é horrendo, né? Para Desterro do Melo, uma cidade, uma vila de Desterro do Melo. Aí vocês foram lá para a vila de Desterro do Melo e é uma pequena vila de camponeses que fica próximo ao Monte das Virgens, né? Você chega na vila, vocês veem que tem vários outros grupos de aventureiros entrando na cidade, né? É lá, tá em burburinho, assim. E aí, vocês estão assim, meio que parados, assim, e aparece uma velha ambulante, vendedora de poção de cura. Poção de cura! Poção de cura! É o barulho do carrinho de madeira que ela vai empurrando aquele monte de poção, assim, em cima, chacoalhando tudo e tal. Poção de cura, poção de cura. Ei, meus senhores, vocês querem uma poção de cura? Eu julgo que seria interessante, comprar mais algumas poções, porque eu sei que minha habilidade às vezes é limitada e se eu tiver alguma poção eu posso ajudar de uma forma melhor o grupo. Então, me aproximo dela. Ah. Por quanto sairia essa peixinha? Ah! Depende, eu tenho aqui várias poções. Eu tenho poção de xixi de unicórnio, que é muito boa, ok? Tem poção aqui de cocô de urso coruja, que também cura, também. Você passa, você pega uma pasta, você passa em cima do ferimento e que cura na hora. Essa é duas peças de ouro, porque é difícil demais pegar o cocô de urso coruja, porque normalmente eles comem o próprio cocô, então é difícil de pegar, tem que pegar antes deles comerem. Vou perguntar pro Cleber, tem como a gente se curar de maneira menos escapológica? Eu passo uma cara meio de nojo assim, é complicado. Eu sei que esses são os ingredientes mesmo usados para fazer tipo poção. É, faz um teste de inteligência, rola o D20 e soma o seu bônus de inteligência. Beleza? Eu quero assistir seu jogo. Ah, beleza, pode sentar aí. Assenta aí que aí depois você faz uma participação especial. Pega a cadeira. Não, só vou ver só. Ah, tá, beleza. 17. Deu ruim. 17 é bom, né? Não, 17 é. Não, teste, quando eu falo assim, teste de inteligência, você tem que rolar abaixo da sua inteligência, tá? Teste de inteligência e jogada de proteção, quando você tenta se defender, é sempre pra baixo no O Dragon. Apenas o ataque que é pra cima. O ataque você soma o bônus. O resto é tudo pra baixo. Não deu? Não deu. Não, então você acha que essas poções são joias, são genuínas, valem os dois peças de ouro? Eu confio na índole dessa senhora, ela não mentiria pra nós. Difícil. Vocês dois aí, vocês entendem, né? Então a gente vai se curar com o pé. Pelo menos curar, até vai ficar fedendo, né? Mas, às vezes, pelo que eu estou vendo, vocês também ouviram os rumores do Monte das Virgens por aqui, não? É, por isso que estamos aqui. Lá no subterrâneo dos anões, costumamos curar nossos ferimentos com cerveja. O resto é coisa de elfo. Bem, cerveja eu não tenho para vender. Eu tenho aqui pinga de Heflin, que é muito boa, da comunidade Heflin aqui do lado, entendeu? Aqui é Desterro do Melo, lá é Enterro do Melo. E Enterro do Melo, eles fazem essa pinga muito boa, muito boa. E eu vendo pra vocês, assim, uma peça de ouro, vocês podem levar 4 garrafas dessa pinga aqui. E é boa também, se vocês precisarem de combustível pra tocha, você pode usar a pinga de Heflin, que é, ó, porreta. Mas pelos vistos, pelo que eu estou vendo... No caso aí, já é interessante, né? Dependendo do nível de precisar de iluminação, já é interessante. Senhora, eu quero umas 4 garrafas aí. Beleza. Ah, aí tem quantos de pés de ouro que vocês começaram? Não fala? Então todo mundo pega um D4 e multiplica por 10. Pra ver quantas pés de ouro tem. 20. Beleza? 40. 20, pode anotar aí. 20. 30. Vocês são aventureiros de 4 níveis, já. Nossa, tem uma graninha. Um? Você gasta uma de 10 caras. Você roubou e depois saiu. Ela tava perguntando ali qual sistema que você narra. Eu falei que tá narrando o Old Dragon, que eu tinha o Old Dragon vendido. Mas você tem um sistema seu que eu baixei, o mais 2D6. É o mais 2D6. Ele é o dono do mais 2D6. É, não, o mais 2D6 é livre. Se você quiser usar... Não, todo mundo pode usar. Mas eu gosto muito do mais 2D6, Naruto e Cthulhu. Ah, massa, bom demais. Eu mestro muito Cthulhu com o 2D6. Então, aí ela olha pra vocês assim, mas vocês estão querendo ir lá, né? Vocês conhecem as lendas do Monte das Virgens? Talvez não tanto quanto, senhor. Esclareça um pouco melhor pra gente, senhora. Sim. Mas apenas se nós fizermos um acordo. Eu tenho cá em mim um mapa das ruínas. Se vocês quiserem, eu posso passar esse mapa pra vocês, desde que vocês traguem um pouquinho do tesouro que vocês encontrarem lá. Esse pouquinho seria quanto? Não, eu vou deixar, vocês decidem o quanto que vocês devem me dar. A senhora oferece esse mapa para todo mundo que aparece aqui? Não, não, de jeito nenhum. Eu vi vocês e vocês são assim, um grupo de aventureiros simpáticos e tal, e eu achei melhor que... Achei que eu não gostaria que vocês morressem com todos os outros que foram lá. Que dó, que motivador isso. Que dó, que fazia as poções de nós, né? O mapa e as poções de cura, sim. Quantas poções o senhor vai querer? Quanto será que a gente vai querer? A poção de cura é a pasta de cocô de urso coruja, né? É essa. Não. Ou o xixi de unicórnio. Xixi, xixi de unicórnio? Xixi de unicórnio. Xixi de unicórnio. Xixi de unicórnio. Tá, ok. Você comprou a pinga, né? O xixi do unicórnio, ele é das coisas do arco-íris, assim. A gente quer mais efetivo. Tá, eu tô falando, já tô bebendo a pinga já. Ele dá mais efetivo. Uma pra cada, se é possível. É porque, ó, depende. O xixi de unicórnio você tem que beber. E o cocô de urso-coruja você bota em cima da ferida aberta. Não, você tem que beber. Beber, acho que é melhor, porque pelo menos não fica com odor. Então ela passa pra vocês. É, quanto você comprou? É, não, a gente negociou só, né? É. Ah, ok. Junto com o mapa. Junto com o mapa. Cara, eu passo 4 por 3. 3 peças de ouro. Então, no pacote. Mais o mapa de brindes. 8 por 6? Sim. Então, beleza. 8? 8 por 6. Cada um dá um. Nossa, estão levando todo o meu carregamento de xixi um de unicórnio. Agora vai ter lucro hoje, né? Yeah. Muito bom. Louco, e também eu simpatizei com vocês porque esse. Deixa eu ver quem que é. Aqui, ó. Quem que é humano aí? Nossa, ladino. O Evendur parece com o meu filho que viajou, que foi para a capital do reino de Cormyr e me largou aqui, nunca mais deu notícia. Mas eu olhando para ele, eu mato a minha saudade, por isso que eu me simpatizei com vocês. Senhora. Mas vocês querem, vocês sabem das lendas? Não. Não? Conta para nós um pouquinho da lenda. A mais, tuim, aí dá aquela tremelenda assim, né? E faz de conta que vocês estão vendo as coisas, né? Aí, há mais de 1000 anos atrás, o rei Aelfred, que era o rei desse reino aqui todo, o reino do desterro do Melo. E o rei Aelfred, ele foi vítima de uma maldição lançada por sua rainha Madalena, a vagabunda. Ela ficou conhecendo Madalena, a vagabunda. Bem, e que essa... A Madalena, rainha Madalena, na verdade, ela era uma bruxa que praticava as artes negras. E o Alfred, o rei Alfred, descobriu que a Madalena era uma bruxa e usava as artes negras para manipular a cabeça do rei, né? E ele condenou... Ele se converteu para a luz de Lathander, para o Deus Sol, e aí ele endoidou o cabeção e condenou a esposa dele por bruxaria para a fogueira, né? Por causa do seu paganismo. Aí a rainha Madalena, antes de ir para a fogueira, ela se matou e consagrou sua alma para as trevas. E o castelo que hoje é conhecido como Castelo dos Espinhos, né? Era o castelo do rei Alfred. Ele, no momento que a rainha Madalena morre, que ela suicida, ela pula do alto da torre do castelo. O castelo é envolvido por um monte de espinhos negros que saíram do chão assim e foram envolvendo o castelo inteiro e matando todo mundo dentro do castelo, né? E os espinhos negros mataram tanto o rei Alfred quanto as suas três filhas, as três filhas que ele teve com a rainha Madalena, as três princesas virgens. As princesas, os nomes das princesas é o seguinte, pode anotar aí porque isso vai ser importante. Isso lá no videogame aparece com a fonte diferente assim, amarela. Samantha, Circe e Nadina. Ok? Então aparece. Então vocês, que eu conheço vocês, vocês jogam RPG assim, ó, né? Passando o texto, na hora que aparece alguma coisa brilhante, aí anota, pronto. Então é isso. É, uma bosta. Nadina, eu leio tudo, eu jogo RPG, eu leio tudo. Pô, o cara escreveu, pô, tem pra você ler. Nadina, Circe e Samantha. Nadina, Circe e Samantha. É o nome das três. Eu leio tudo até que eu tenho que ler de novo. Quando você tem que ler de novo, você vai pular. Dizem as lendas, né, que o rei, o rei chama, Danelfred, tá? Danelfred. O rei Danelfred enlouqueceu, porque as espinhos entraram lá dentro, mataram todo mundo da corte, entrava na boca, rasgava o peito, rasgava tudo, mas não matava, os espinhos não chegavam perto do rei Danelfred, que essa era a maldição da mulher dele, da Madalena. Para ele ver todo mundo morrer. Isso, para ele ver todo mundo morrer. Mas aí ele enlouqueceu com essas mortes horríveis, e ele olhava para as filhas e via o rosto da Madalena nas filhas, da princesa Madalena, da rainha Madalena nas filhas. Aí ele endoidou o cabeção, matou as três filhas, e depois ele se matou, se suicidou, se julgando da mesma torre que a rainha Madalena se julgou. E o lance, né? Bem, essa é a lenda. Agora, eu acho melhor vocês correrem, porque tem vários aventureiros que estão seguindo para lá. Mas, e aí, depois? Ah, sim. Aí o rei Alfred matou as três, colocou-as em sua tumba, pegou todo o seu tesouro, todo o tesouro do reino, pilhas e pilhas de ouro, pilhas e pilhas de joias, pedras preciosas, pérolas, e botou tudo dentro da tumba, junto com o corpo das três princesas virgens, e depois ele suicidou. Então, e aí, quem achar a tumba, acha o ouro e vai se tornar o homem mais rico do reino do Desterro do Melo. Eu acho que essa é a nossa deixa, né, galera? É isso aí, né? Tô querendo me aposentar faz tempo. Os deuses oraram por nós e nos abençoaram com essa oportunidade única. E sabe até o mapa. Já passou o mapa pra nós. Passou o mapa pra vocês. Vou ver se o mapa ele tem marcas de dedo, se ele tá maltratado, porque eu quero ver se outras pessoas já pegaram esse mapa antes. Se ele tá muito amassado, se ele tá emboscado. Tá, rola inteligência. Rola sabedoria. Sabedoria e percepção. Só rolar, tem que tirar pra baixo. Passei. Beleza, você viu? Não, o mapa tá novinho. Mapa novinho. É, até a tinta tá um pouquinho úmida. É. Pessoal, aí ela dá adeus pra vocês e... Tchau, senhora, obrigado. Dá no pé. Aqui, ó. Mas ela foi embora antes. Pessoal, você não, mas essa tinta aqui tá fresca. Vai ver, querendo ou não, a gente só precisa ir lá, o resto. Vai ver, ela faz uma cópia pra cada aventureiro que passa por aqui. Acho válido. Eu guardo. Se levar até o castelo. Alguém quer? Alguém quer ficar com o mapa ou fica comigo mesmo? Fica com a CMM aí, ó. As poções também não dividiu. É, uma pra cada um. São oito, sobrou duas. Oito? Ah, deixa duas de reserva. É, já tá com elas, né? Aí vocês seguiram viagem? Seguiram? Então vocês subiram, saíram da vila de Desterro do Melo, seguiram um caminho estreito e tortuoso por entre as florestas brancas. É sempre floresta negra, mas dessa vez é uma floresta branca, que a maioria das folhas são branquiçadas, assim. Vocês passam pela floresta branca, né? E no chão vocês veem vários passos, assim, de aventureiros que foram na frente de vocês. Vou andar sempre atento, observando, tentando ouvir o que acontece ao redor, para não ser pegado de surpresa por nenhum. Algum cheiro, algum barulho distante. Bem, você sente o cheiro, assim, de cinzas. Um cheiro de morte. Que vem lá do alto. Vocês estão indo direto pro monte das três, as montanhas virgens, né? Tipo cinza. Vou ficar... Aí meu personagem faz... Eu posso... eu já sei o que acontece com os aventureiros. Pelo que eu tô vendo aqui, eu tenho a questão de armadilha, né? No caso. Isso. Eu posso, nesse caminho, por exemplo, eu posso estar... Não, porque esse é um caminho na floresta. Certo. Esse negócio de armadilha é quando vocês entram em dungeon. Quando você entra em dungeon, num castelo, um lugar fechado, normalmente tem armadilha, né? Uhum. Barulhos, por exemplo, eu tenho capacidade para isso, no caso. Isso, tem. Aí, no caso, eu estou na floresta, posso estar utilizando. O grupo todo está numa tensão na floresta, então a gente anda meio prontidão, né? Beleza. Vocês veem que mais na frente, vocês veem uma silhueta, assim, de umas seis pessoas... aí as névoas elas arrefeceram, as névoas que cobriam o Monte das Virgens arrefeceram, mas elas ainda estão meio no ar, então é meio difícil ver um pouco a distância. Mas lá na frente vocês veem umas seis figuras assim, né? E quando vocês aproximam, as figuras aproximam de vocês, vocês veem que são seis meio-orcs. E você vê que tem, vocês veem que tem um dos meio-orcs está vestido como um clérigo de Lathander? É, de branco, assim, com um sol dourado. Aí você nota bem, você vê que o robe dele é meio furado aqui assim, e aqui embaixo tem uma mancha de sangue enorme e um corte. Mas ele está vestido disso. E os outros são guerreiros, assim. Você vê que no canto, assim, tem uma espécie de xamã. Né? Posso ser clérigo de Lathander? Um xamã é tipo um mago selvagem, com um cajadão. Eles estão parando assim, olhando para vocês, bem mal encarados. Mas eles estão todos ferrados, né? Hã? Eles estão todos ferrados. Peraí. Não, assim, as roupas estão meio desgastadas. Ele pode ser clérigo de Lathander também? Pode ser. Então, já consigo, contato visual, consigo identificar que ele é um clérigo de Lathander. Sim, eles estão parados na parada assim, tudo encarando assim, vocês. Alto lá, irmão. Alto lá vocês não vão passar aqui não. Essa, a ruína é nossa. A ruína tá dominado. Vou fazer... Aqui é o grupo dos meio-aventureiros. É o band de meio-orc que são aventureiros. Nossa, aqui é a companhia do orc quebrado. Eu vou olhar pra roupa dele, ver como tá. Tá desgastado? Tá desgastado, assim. Tem um corte aqui, assim. Tem um corte aqui, assim, embaixo, assim, ó. Eu consigo identificar se ele é mesmo um seguidor de Lathander? Não, você conversa com ele. Tá conversa com ele, vê se ele sabe os dogmas. O personagem está bufando. Hã? O personagem está bufando. Com machado, mano. Como irmão, protegido pelo mesmo Deus, eu solicito que libere a passagem para nós, em nome do nosso Senhor. Não! Ah, você tava falando disso aqui? Ah, não, é que eu matei o último clérigo, passou aqui e vesti isso aqui. Aí, é bem legal. Na hora que eu falo isso, eu já saquei minha arma. Como é que é? Aí o líder diz, ei, calma. Que isso? Quem vai sacando a arma assim? Que isso? Calma, vamos conversar. Vocês não querem aliar para nós dois, a turma de vocês, a nossa turma, nós vai lá junto. Como os últimos aventureiros que vocês mataram? Não, que matou? Que cala a boca, senhor! Nós achamos o corpo do cara ali na frente. Dá pra ter como saber se tentar descobrir se ele tá mentindo ou não? Hã? Tem como saber se. Tentar detectar na não, forma que ele fala. Se você tiver. Não tem magia, tem que ser no roleplay aqui. Isso aqui não é D&D quinta edição, não. Isso aqui é escola velha. Você tem que sacar o que eu tô fazendo aqui com você. Ah, meu personagem é inteligente, mas eu sou burro. Azar o seu. Azar o seu. O teste é do jogador, né? Esse é o antigo, né? Mas aí, ele tá olhando assim, não, nós podemos aliar, ué. Nós aqui, os orcs quebrados com o... Como é que chama o grupo de vocês? Não tem nem nome. O grupo de aventureiros tem nome. Nossa senhora. Mas eu acho que já são muitas pessoas. É o grupo Gold. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Nós, se vocês aliarem com a gente... É o grupo Gold. Se vocês aliarem com a gente, eu compartilho o mapa, porque eu tenho o mapa da tumba das três princesas. Não. E vocês não têm. Onde você conseguiu? Até uma... Não sei, não vou falar não. Mas eu consegui esse mapa... E eu, se eu fosse o César, eu ia com nós, que nós temos o mapa. Não interessa, assim. Esse mapa será nosso, assim que eu arrancaram sua cabeça. Aí o parceiro dele falou assim, deixa eu ir em cima dele. Ele falou assim, não, calma, calma. Calma. O senhor é mulher, né? Sim. Calma, dona. Que isso, é? Calma. Eu tô com a massa. Vamos fazer o seguinte. Existem duas entradas para lá. Ok? Nós vamos por ali, naquele caminho ali que contorna por trás, vocês vão pela frente, entendeu? A gente vê o que a gente acha lá, vocês veem aqui na frente. Na hora de chegar do tesouro, a gente resolve esse problema nosso aí. Na porrada, sem problema. Teremos que resolver depois. A gente resolve agora. Nós queremos agora. Não quer saber, não. Nós vamos passar aqui e esse caminho não vai passar. Não, companheiro, você pagará pelo que fez com meu companheiro. Acabou a conversa. Os então, massa. Aí vocês vão pro ataque. Aí os caras querem isso. O Linda tá assim que é isso, mas os outros orcs deles já estão sacando as armas. Aí agora nós vamos rolar iniciativa. Pela bênção de Latander, que abençoe a todos nós nessa batalha. Tá, nós vamos fazer uma iniciativa simplificada, tá? Aqui, falando aí pro... Aqui é tudo... É, regra simplificada, porque o jogo tem que acelerar. Então vocês vão rolar simplesmente um D20 e somar o bônus de destreza. Vocês devem estar aí, ó. Se não tiver, deixa eu ver. 19. Destreza mais um. É, o bônus de destreza está embaixo do JP. JP é a unidade de proteção. Então calma, eu vou fazer a chamada. Calma. É Vendu, vai tirando e vai guardando, vai anotando. É Vendu. Rola um D20. Então, mais um. 20. Beleza, Renato. 20. É Gaduque. 20. Total de 20. Beleza. É. Kaliev. O meu deu 9. 9. Isso. 9. Kaliev, 9. Duque é 9. Ah, tá. Kaliev, 9. Dungo, 9. Mas o Dungo vai antes do Kaliev, que é ladino, mais rápido. Arthur. 22. Oh, Anoriel. 22. E Eleue. 6. Beleza. É do maior para o menor. Oi. Encheu aí, né, menor? Hã? Encheu. Infelizmente. Então vamos lá. É, Anoriel. Envedura e Gaduque. É, rola um D20 de novo para ver quem vai primeiro. Nossa senhora, que doideira. Rola aí de novo. Ah, não, deixa eu ver quem tem... Não, aí foi falar Cristo, mas não. Deixa eu ver quem tem destreza maior. Você tem destreza 12 e o seu? 12 também. Nossa senhora, que legal. Então você tirou um agora, tirei, né? Nossa, não. Então você vai depois. Ok. Now loading. Now loading. Yes. Ok. Então são 1d6, 5. Puta merda. 5 orcs, ok? Se prepara. Opa, beleza? Joia. Tranquilo? Aqui. Depois deixar uns fly aqui. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá e conferir o golpe de estado. Ah, tá. Aqui, gente. Isso aí é um jogo feito aqui em Belo Horizonte. Da comunidade de game designers de BH, que é a melhor do Brasil. Ah, eu? Tá boa. Passou pra todo mundo? Sim. Falou, gente. Tá todo mundo convidado aí. Depois. Falou. Cidadeus? Então, massa. Deixa eu rolar a iniciativa pra galera. Pros orques. Eles têm mais um. Deu 19. Nossa senhora. Começa assim. E hoje, inclusive, começa assim. Hoje é o lançamento oficial da página do Facebook. Eu sou o pior jogador de SG possível. Só tiro 7 pra baixo. Então não conta. E aí, beleza, velho? Tranquilo? Você tá na rana aqui. Eu joguei de Dragon. Ô, Dragon. Esqueceu por aqui. Escritor de Dragon. Massa, aqui em cima de Banatron. Ah, massa, já é, velho. Falou de dois. Cadê a Damareta? Não, não, foi casa. Não, tem alguma coisa errada. Ok, velho. Então vamos lá. A Noriel é o mago. Isso. Ou então eu vou me posicionar de forma que eu possa conjurar sono e pegar a maior quantidade deles. Tá. Então é o seguinte: como você vai conjurar, vou jogar você lá pra trás. Tá? Porque eu não sabia que você ia conjurar. Então, já que você vai conjurar, a iniciativa vai ser sua. A última iniciativa vai ser sua. Então, Gaduk. Eu. Manda brasa. Sono. É assim, só um rapidinho. Sono, aí fala que não tem jogado de proteção. Mas isso já mudou no Old Dragon novo. Então, sono agora tem jogado de proteção. Tá? Porque tava muito roubado. Então, vamos lá. Eu vou correr na direção do cara que tava com o Rob com as vestimentas do clérigo. Tá. Vou achar o seu coco! Pode vir, velho! Vem! 23. Acertou. Manda brasa. O CA deles, gente, é 16. Pra o ataque, pra quem nunca jogou, rola um D20, soma o bônus que tá escrito aí na arma que você tem, tá vendo? Arma mais. Você soma esse bônus. Tem que dar igual ou maior do que o CA, a classe de armadura do inimigo. 10 de dano. 10 de dano. Matou. Matou um golpe só. Partiu o cara. O cara ficou na. É com o machado? Parecia um machado. Aí o corpo ficou assim. E aí eu já vi. Joando sangue. Joando sangue pra todo lado, assim. Aí o chefe desse falou assim: Não avisei! Não, gente, eu sou da paz! Eles são meio orcs, né? Não são orcs de todo, né? Eu sou meio orcs. Mas peraí, uma dúvida. A ação. Ela pode ser ataque, correr, pode fazer tudo junto? Primeiro corri, depois tirei a arma. Não, você me fala o que, que você vai. Porque assim, é tudo que você pode fazer em 3 segundos. Você me fala o que, que você vai fazer, aí eu te falo se dá ou não. Uhum. Normalmente você pode, por exemplo, correr e atacar, fugir, sair da área. Você pode. Eu conto que vocês sacam a arma e já mandam ver, porque vocês já são quarto nível, vocês já são assim, experientes. Uhum. Então, por exemplo, no seu caso, no primeiro ar você já pode tirar e já ir tacando flecha. É tipo Legolas mesmo. Uhum. Sacou? Então vamos lá. Galduk, Elder. Você falou que eles acabaram de sair de uma batalha e estavam com ferimentos. Eu consigo ver se algum deles já está parcialmente ferido? O outro tava escorrendo sangue. Não, ele acho que ele matou de outra pessoa. Ele matou. Ele matou outra pessoa. Esse eram os gangues que estão matando todo mundo que passa por ali e pega as coisas. Entendeu? Ele já matou um, né? Que é um carro ferido. Isso. Então, vou dar uma louca de Conan e é isso aí. Você vai no líder? Eu vou no líder. Líder dos orcs. Dos meio orcs. Dos meio orcs. Ele tá assim, ele é mó covarde. Não. É isso aí. Você vai descendo a cabeça dele. Eu sim. Tá. Não. Achar o coco de manhã. Aqueles vilões são tipo, escapando, mas ele vem. 17. Ele é do 17. Acertou. Já acertei, já deu 17 mais 7 aqui. Beleza, massa. Rola o dano. Joga o dano. Cadê? O que? Outro? Isso aqui? Olha aí o. D8 mais 3. D8 mais 3. É esse mais 3. Oi? Tá valendo! 3. 6 no total. 6. Aí descreve o que você cortou nele. Ele não caiu, mas o que aconteceu com ele? Pode falar o que você quiser. Do pescoço do peito dele. Pescoço pro peito? Sim. Ele corte assim. É. A armadura dele meio que aparou um pouco. Trincou. Beleza. Ok, agora é a galera. É o grupo dos orcs quebrados, dos meio orcs aventureiros. Mas tem, não tem nada. Não, é porque é a ordem. É, agora é a ordem da iniciativa. Agora é a vez deles. Depois vai ser o Dungo, depois Kaliev, depois Enlewe e depois a Noriel. Né? Então, o primeiro orc, o primeiro meio orc vai em cima. Tem seis, né? Aqui, ó. Isso aqui é só pra fazer style. Mas eu jogo assim, eu jogo, mostro o dado pra todo mundo. Então, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Foi em cima da clériga. Porque você matou o irmão dele. Não! Meu irmão! Eu odiava matou, ele, mas era eu que ia matar ele, não você. Idiota! Foi ele que matou, mas tá beleza. Ô, dona! Vou cortar a sua cabeça, dona! Então vem! Já tô então ele arrancou com escudo aqui, ó. Tá, ele arrancou o machado. Bom que já vem. Ih, falha crítica! Tirei um! Falha crítica! Vamos falar, ele já caiu, né? Não, ele tirou o machado dele. O machado dele saiu voando e acertou a cabeça de um outro lá de trás. Rola o dano do machado dele, rola o dano, porque foi em cima do C. Um D8. Um D8 mais 3. 8. 8 de dano? Aí eu só dei aquela... Não, aí acertou a cabeça do líder, que o líder tava com 4, puf, matou o líder. Só aquela risadinha de líder, canto, se cague mesmo. Eu sou da paz! Aí, é a última palavra dele, eu sou da paz, e ele morre. Eu dei aquela risadinha de cada vez, se cague mesmo, que agora não tem volta. E aí eu já tô se preparando pra ir pra cima dele. Beleza, agora é o segundo, fala assim, meu Deus. 3, 1, 2, 3. Foi em cima do ladino. Aí ele olhou assim, quem que é o mais baixinho? Ah, vou pegar o mais baixinho. Ali, que fracote. Ó, vou rolar na galera, pra galera ver. 19! Quase crítico, hein? 20 é double damage. Mas foi 19. 19 é quase, foi um golpaço. Aí ele pegou o machado dele e... Pá, cortou em cima do Heflin. Deu 8 mais 4, deu 3 mais 4, 7. 7 de dano. Ai! Aí vocês veem o Heflin tomar aquela machadada e o Heflin cai assim no chão, assim, com o ombro sangrando pra caramba. Entendeu? Rápido, Cleiro, cadê o cocô? Ajuda aqui, cara, tô brincando. Chama Kaliev. Na hora que eu vim pra cima do outro, eu vi o que tinha acontecido com ele lá e eu já vou pra cima dele com a massa, assim, com as duas mãos, já acertar a cabeça do homem que acertou ele. Ah, tá. Não, é isso aí, mas. Mas calma, é na sua vez. Não. Ainda tem mais dois orcs pra agir. É. Então, o líder capotou. Agora tem um dos orcs lá, o orc que é xamã. Ok? Um orquinzinho xamã que tá do lado de lá. Ele levanta as mãos, fala Kachungumbarakacheka, Kachungumbarakacheka, Kachungumbarakacheka. E lança um feitiço. 3. Em cima do Heflin. E esse feitiço, Heflin, faz uma jogada de proteção de Constituição. É o que é? Não, é JP. Tá escrito aí, ó. JP. Com. Tá vendo o com? A mais 2. O seu é quanto? Meu mais 2. O seu com? 4. Mais 4. Mais 4. E o seu JP? Não, o com é o... JP, qual é o valor do JP? JP é 14. 14. E o seu valor de com, que é Constituição? Com mais 1. Então você vai somar 14 mais 1, 15. Você vai ter que rolar esse dado e tem que tirar ou 15 ou abaixo de 15. Nossa. Tá bom. Você tem 75% de chance de passar. Passou. Passou? Passou. Beleza. Você começou a ficar cego, assim, seu olho começou a pregar, mas pum. A magia não pegou no seio, você ainda tá vendo as coisas. Beleza. Tá? Ô galera, me ajuda aí, né? Vai. E aí, o quinto orc, esse é caolho, tem um tapa-olho. Ele não me enxerga. Sai correndo. Vamos ver, ó, aqui ó, pra todo mundo ver. Vai em cima do Barbarian lá, Conan do Barbarian. E acertou. 1, D8, mais 4. 8, 9, 10, 11, 12. 12 de dano. Nossa. Ai. Os quadrados. Tchuf. Você tentou aparar o ataque dele, mas era machado. E ele bateu de baixo pra cima, pegou assim da altura. Da altura dos pneus e foi subindo aqui assim. Tchau! Não, pegou no pneu, só que você é muito forte. O machado cravou e agarrou nos músculos, assim, aí ele puxou. Agora é Dungo. Dungo. Dungo. É você. Isso. Foi. Agora eu, né? Bom, no momento eu estou meio debilitado, né? Porque eu tomei uma. Então eu tô com uma das minhas mãos, eu tenho agilidade. Que uhum. Tô com ferimento aqui. Isso, beleza. É, eu vou lançar minha adaga. Isso. Vou lançar ela. E aí. Você vai lançar no. Vai ser mais 7. Tá. Então eu vou jogar um D20. Não é isso? Isso. Aí um D20 que... e soma com mais 7. Tá. 16 com mais 7. 23. 23, acertou. Dá o dano. É. Isso aí. Aí sim. O dano. Agora o dano. É, isso. Aí do lado tem o dano. É, aqui, ó. Nossa. 1. Não, 1. Tem bônus, não? É, não. É um D4 só? O negócio dele é que tem aquele ataque. Mas essa volta ou não? Essa volta pra mão dele? É mágica? Não. Não. Então, tchuf, você tacou a... Ah, você vai arremessar. Isso, você arremessou. Você arremessou em quem? No que me atingiu. No que mas te atingiu. Você sei, é o 4. Tá não, pé, não, ele tá em pé. Então, matei ele nisso. Então, tá, se tivesse em pé, ele tá com 9. Se eu tivesse um pé na minha frente, era melhor ter dado um pé. Mas tá bom, beleza. Vai lá, é isso mesmo. É porque aí você podia... Não, então ok. Round of Rewind. Ele tá na sua frente, você tá com o punhal, então enfia o punhal dele. Não, pula pirata. E aí é o seguinte, usa os seus dados, aí você soma o seu bônus de dano. Não é dano. Ajuda ele ali, ó. Pega o bônus de dano dele, mão a mão. Tá escrito aí? Deixa eu ver. Lá em Brasília pula pirata. Não, pessoal. Quanto que ele tem de força? Quanto que ele tem de força? É 11? Ah, então é 1 mesmo. A gente vai dar um pula pirata no melhor off ali. Adaga, né? É, não, é 11. Pra arremessar o ataque dele é mais. É mais power, né? É. Beleza. Ele tá. Tá bom, deixa beleza? Assim mesmo. Não vai fazer muita diferença, isso, não. Deixa do jeito, tá? Então vamos lá, Kaliev. Aí já, né? Quando eu vi que ele foi atingido, eu já fui pra cima do outro orc com a massa, assim, pra acertar na nuca dele. Assim. Beleza, dá o ataque. Isso aí. Como tá de costas, ele tá de costas pra você, você tem mais 1. Não vai adiantar, eu vou tirar menos de 5, você vai ver. Não, olha só. Aê! Rola dano. É porque são os dados diferentes. Vai lá, rola dano. 8? Nossa senhora! Clem tá matando mais que os guerreiros, hein? Matou. Já matou esse de novo, matou esse. É isso aí, valeu. É o segundo que você mata, o primeiro foi com o ataque crítico. Eu não de sono. E aí, se der, ele vai tirar a mão pra levantar ele do chão assim com a mão. Botar o bicho pra dormir. É. Então vamos lá, aí é o afilhado do Legolas, manda brasa, Eloê. Eu jogo a flecha ali. Só mais 7 mais. Você tem 17 de destreza. 9. 7 mais 9? 16. Não, 7 mais 9. Tem 2 em pés ainda. 15. 15 acerta? 15. 15. Ah, é 7. 15 acerta. 15 acerta. Sete. Rola o dano. Cadê o D8 também? Um D8 também? 7 de dano. Nu. Esse você acertou no que estava vestido de clérigo, ele ficou com a flecha assim no olho, mas não caiu ainda. É o que eu tinha matado, vestido de clérigo. Ah, não, o clérigo era matado. Qual que tá vivo aqui? Xamã. Tá. É um. É o xamã. Você é do xamã? É, o xamã. O xamã? Beleza. Tá com 2. Bem, o xamã agora com 2. Ele tá. Os amigos dele todos morreram do lado dele, ele tá morrendo de medo assim e tal. Flecha no olho. Com a flecha no olho. E aí você não vai. Você vai gastar? Não. Vou gastar, não. Eu sei que ele dá um berro e sai correndo, começa a fugir. E agora é o Garduque. Você vai matar ele ou deixar ele fugir? Não, mas. Ele tá fugindo com a flecha no olho, assim. Para o ímpar! Para o ímpar! Para o mato. Os deuses vão decidir. Beleza, golpe de misericórdia, precisa nem rolar. Você acerta o machado, sai voando, pá, acerta nas costas dele, ele... Por que, gente? Aí morre lá. Fica quietinho aí. Senta aí que você tá cansado. Aí tá. Você tá lá com o pé em cima das costas do orc lá, tirando minha máscara grudada na cabeça dele. Eu já vou reconhecer ele, tá? Aí eu vou lá cumprimentar. Vocês encontram o mapa. Pela excelente base. O mapa é idêntico ao mapa que vocês têm. Ah. É a mesma coisa. Eu tô dizendo, tá? Esse mapa aqui, ó. Furada. É xerox. Se a gente perder, tem outro aí. E você vê que os... Quando eles morrem, os cadáveres voltam ao normal. Vocês veem que um deles é um elfo, outro é um ladino, outro é um humano e o resto é tudo humano. Agora com a ciência mesmo. Eles morreram, tipo, eles voltaram. Eles voltaram a mudar de forma e voltaram. Foi avançado, né? É. E tá aí. Então, provavelmente ele tava sendo agindo agora, outro, agora uma força sabe, maléfica. Agora a gente sabe o que vai acontecer se a gente não for bem sucedido. alguém tá ferido? Quer usar a poção de cura? Eu quero usar a poção de cura. E pode pegar a flecha de volta ou não? Nele. Você passou o cocô de urso coruja? Passou. Beleza, você curou tudo. Tira tudo aqui. Isso. Aí vocês estão olhando pra ele? Sim. Vocês estão vendo que ele está começando a se transformar num meio orc, assim. A poção de cura. Mas zerou de pé. Só um comentário. Hã? Aumentou o tamanho? É. Ele se transformou num orc. Não, ele ficou do mesmo tamanho dele de halfling, mas é um orquezinho, um meio orquezinho. Puta merda, você deu. Eu só olhei pra ele. Aí eu vou fazer uma observação. Agora no filme, desse terceiro guerreiro, o cara se fere e a mulher vai curar ele. Urina de cabra fervida, não passa essa coisa na minha cara, não. Ela falou: se você quiser morrer de infecção, é sua escolha. Ele passou a urina fervida. É, pauleiro. É a velha zica. Décimo terceiro. É a velha. E os corujos de quem é isso? Agora você tá falhando assim, por causa das presas, que é assim, ó. A velha essa zica. Que droga. Vou matar ela. Aí tá. Então vocês estão com o menor orc do mundo. Parece um goblin. Vou matar a galera que amanhã. Não dá nem pra fazer medo. Ok, aí vocês seguem em frente o resto do caminho, tá? Vou dar uma aceleradinha aqui. Bem, tinha mais poção lá com ele? Não tinha nada com ele. Tinha só o mapa. Beleza. Não, só isso. Ah, eles tinham umas peças de ouro, deixa eu ver. Não vai usar. Eles, entre eles, assim, em peças de cobre, peças de prata e dente de ouro, vocês juntam, assim, uns 3 peças de ouro. Tá, vai anotar aqui pro grupo, 3 PO. 3 PO. Beleza? Beleza, cara. Então, aí é o seguinte. Vocês vão caminhando, vão subindo o Monte das Virgens e a neblina cada vez mais forte. Toda hora, por onde vocês passam, vocês encontram corpos de aventureiros mortos, assim. A maioria deles, assim, recém-mortos ou de decomposição já avançada? Não, recém-mortos e com os corpos parcialmente devorados. E você vê que são as boquinhas pequenininhas, assim, que devoraram os corpos. E tá assim. Atento, toda vez que eu passo por um corpo, eu passo uma prece, que latando e ilumine a alma dessa pessoa, que ela tenha um descanso eterno, um reino iluminado. Beleza. Aí vocês chegam no castelo, é um castelo enorme, estilo gótico, são várias torres que sobem para cima, as torres são quase meio tortas. Ele tem mais de 1000 anos, então tá todo decrépito, todo destruído, aquele cheiro de mofo, cheiro de cinzas. O céu, vocês olham para cima, o céu é todo coberto pelas nuvens, tudo tem essa névoa, não dá para nem saber direito se anoiteceu ou não. Dá para trás, entendeu? Dá para ver o caminho de volta. Não, o caminho segue até um ponto aí, some no meio das névoas. E o castelo está todo tomado por espinhos pretos, assim. E às vezes tem espinhos grandes do tamanho de homens, espinhos pequenos como de rosas, mas os cabos, as raízes, são as raízes, os tentáculos grossos que arrebentam paredes e tudo. Então está aquele castelo todo saindo, tentáculo negro, cheio de espinho para fora. Esse tentáculo lembra uma madeira muito queimada, né? Mas você vê que eles são bem robustos, assim. Se você bater assim se vocês testarem um pouquinho nos espinhos, o espinho descama um pouco, parecendo carvão. Mas bater com força, ele é bem duro, assim, porque eles são muito grossos. Mas eles se desfazem, você pode raspar eles, assim, cai aquele carvão. Que é de onde está vindo o cheiro de queimada desses espinhos. Parece que o cheiro de queimada não passou por milhares de anos. Assim, né? E vocês vão entrando, vocês entram nos jardins, aí vocês começam a ver os corpos do pessoal da corte, dos soldados do rei Danelfred, que morreram lá, né? Isso. Aí vocês andam, Eu pego minha poção e dou pra você. Quero mais, obrigado. Beleza. Ok. Pelo mapa, vocês querem checar o mapa que a véia deu? A véia sacana deu? Vou dar uma conferida no mapa. Beleza. Pelo mapa, vocês vão ter que entrar dentro do castelo, passar por algumas salas no castelo, chegar numa das salas onde tem o portal que dá a entrada, que tem uma escada para os subterrâneos, onde está a tumba das três princesas. Certo. Muita atenção. Coisinha. Brincadeira. Vocês vão entrar dentro do castelo ou vocês querem circundar o castelo? Olha, tem que dar uma volta antes, né? Dar uma volta pra ver como é que é. Longe dos espinhos, de forma segura, né? De forma segura. Pode ir. Ver se a gente encontra algum lugar que dê pra escalar os espinhos de forma segura, mas que corte o caminho pra gente. Olha, eu vou dar uma volta, observar a arquitetura do castelo, tentando entender se existe algum tipo de entrada em outra, uma entrada posterior, por exemplo. Sei. Seria uma entrada, talvez, de... Bem, vocês cercam o castelo e na parte de trás do castelo os espinhos negros são até mais espessos. Porém, escalando os espinhos, tem uma janela no alto que daria para entrar sem ser... dentro do castelo, porque o castelo está todo envolvido pelos espinhos negros. Mas vocês veem que tem uma espécie de janela atrás do castelo, onde... A janela não, era a torre, uma torre aberta, onde os espinhos não entram ali. Alguém se aventura? Eu vou lá. Eu perguntei olhando pro ladinho. Alguém se aventura? Eu subo aí. Eu vou subir lá também. Eu subo. Beleza. Ah, não vai subir. Então vocês dois, só fazer dois testes de destreza. Esperar ele. Teste de destreza. No seu caso não. No seu caso, você é latino, você tem uma das habilidades. Mas é uma percentagem, não é? É o que eu passei. 83%. Não, esse é o quê? É teste pra passar, não é menor? Sim. É. Mas um é sempre falha horrenda. Você tirou um? Beleza, ele subiu lá em cima, então, segurou num espinho, quebrou. E pá, caiu lá de cima, tomando um D6 de dano. Então, 6 de dano. Ah, e, melhor você começar a usar o Focoia. E ele caiu, tomou um D6 de dano nas costas. O espinho que ele tinha segurado, que soltou, o espinho veio voando assim. Pum! E deu mais 4 de dano. Ah, ele acertou assim no ombro dele, assim. Tchof! Eu olho pra. Tá vendo, eu seu baixo? Avisei. Aí, tá vendo, baixo? Vai passar cocô de urso coruja nele? Seu nanico. Não vou te ajudar, você sabe que eu te avisei. Seu nanico velho. Ou vai beber o suco de unicórnio? Se quiser, ó. Eu fui mostrar uma poção pra ele. Eu não vou tomar esse jeito, não. Vai tomar nada, não. Fica bem. Então tá bom, então. E aí, então, agora você vai rolar a percentagem. Vou te ensinar a rolar a percentagem. 83%. Você ótimo. Você rola 2d10. Faz... Isso. Já é um de desenho aqui. Isso. Isso. Perfeito. 95. 95? É, tipo... Não, aí porque você tem que tirar abaixo da porcentagem que você tem. Abaixo ou igual. É. Então 95 você não conseguiu, você tentou só de encostar nos espinhos. Os espinhos têm espinhos também, então sangrou suas mãos assim e tal. Mas deu você subir lá em cima, você vê que embaixo da janela tem um corpo, tem um cadáver assim, todo preso. Ele tá seco e parece que foi preservado pelos espinhos, e ele tem uma coroa de ouro assim na cabeça, assim. E uma barba, assim. Uou, tá lá em cima. Ó, galera, eu tô vendo aqui um trem brilhando no meu zóio aqui, ó. A coroa de ouro. Coroa de ouro. Você quer tentar que... subir rasgando a mão mesmo pra pegar a coroa? Coroa vazia ou a coroa de ouro com alguém dentro? Não, tem a coroa. Tem lá o cadáver lá. Você vai tentar pegar mesmo sangrando a mão? Aí toda vez que você que sobe... O que vocês acham que eu faço aqui? Tá é, lá, pega lá, deixa... pega lá. E aí? Eu não acho que o Nanico aí, ele não é racional, não. Eu não. Aí, ele é muito... Eu voto não. Eu vou uma colaria... corpo do nosso, do rei. A gente quer pegar, é o tesouro que tá dentro da tumba? Por que uma coroa? Por que uma coroa comparada com o tesouro que a gente tá procurando? E aí? A gente quer aposentadoria, não quer? Então. Tem que começar com algum. Então vai, vota aí. É. Às vezes o tesouro não tá lá, então. Né? Não, então eu não vou pegar isso aí, não, porque eu já machuquei minha mão, pra quê? Então, como é que você falou? Então, como é que você falou? Uai, uai, eu quero a opinião de vocês, velho. Então, massa, vocês discutiram, decidiram. Vamos entrar, depois a gente dá a volta e se tiver oportunidade a gente pega. Tá, então eu posso entrar. Ou eu posso entrar. Será que a gente vai voltar? E você vai entrar pela janela lá em cima? Oportunidade. É. Rola de novo o seu subir. Rola de novo o escalar. Então, aí eu vou. Antes dele subir, eu dou. Isso. Leva essa corda aqui, se você subir. Você joga pra gente. Joia. Manda brasa. 86. 86. Não, tá difícil. Quanto que ele tem? Quanto que ele tem? Não. Mas ele tem quanto? 83%. Ah, ele tem 83? Ah, e você fez 86? Puta, mas que droga. Bem, aí você subiu, eu vou deixar você chegar lá. Mas você, cara, suas mãos ficaram carne viva, assim, ó. Dá pra ver até os músculos. Então, você tomou... 5 de dano, 5 PVs de dano de sangue, tá os braços todos sujos de sangue, assim. Aí você passa do lado da coroa de ouro, quando você passa do lado da coroa de ouro, faz assim, tlim, dá aquele brilhozinho. Aí você dá aquele suspiro e... Yes. Mas você chega lá no alto. Na escada. Tá, isso. E lá, o que é que eu tenho? Lá tá tudo escuro, tudo tomado pelos espinhos, tudo escuro. Não dá pra me... Não. Não tem que tá nada. Você escuta o barulho assim, de umas asinhas assim, ó. É, sim, mas você imagina que é morcego. Peraí, aqui, ó. Ele tá lá em cima, lá em cima. A torre tem em torno assim, uns 35 metros. Nossa, então tá. Não, te ouve se você dá berrão assim, ó. Tipo o berrão de favela conversando do lado do outro. Ê, fola! Vai falar assim. Ô, Zé! Se eu usar levitação, eu chego nele. Oi? Se eu usar levitação, eu chego nele? Chega, chega, tranquilo. Vou usar levitação. Você, você pode ir até metido, assim. Você começa, começa a gesticular pra conjurar alguma magia e eu coloco uma solução. Não acho prudente. Você vai jogar a corda? Vou jogar a corda pra eles lá. Aí você amarrou a corda. Aí lá tem uma. É o seguinte: você tá numa espécie do quarto real, é o quarto do rei. Uhum. Aí você vai tem uma cama assim de ferro, gigantesca, parece que era pesadaça. Sacou? E tudo tá tomado pelos espinhos negros, né? E tem espinhos mais espesso? Espesso, grande, pequeno, nossa. Tudo. Assim, tipo aquelas trepadeiras, mas tudo preto, assim, nas paredes. E tem uns copos nos criados, assim, esqueleto, assim, preso, assim. Já que eu preso. Vou levitar, eu vou gritar pra ele, então. É até que dá matilha! Também. Deixa eu ver aqui. Você vai dar uma procurada de armadilha aí? Vou. Então, onde você olhou? Você olhou aonde? Me fala. Debaixo da cama? Não. Primeiro me fala que onde você vai ver. Eu vou. Tem uma porta, tem uma cama, tem uma penteadeira, alguns armários e três corpos. Parece que de criados, assim. Próximo a até o corpo de um anão bobo da corte, assim. Próximo de onde? Próximo da entrada. Próximo da porta. Da porta. Isso. Então, eu quero fazer ali naquela região dos corpos ali. Dos corpos? É, onde estão os corpos, eu quero... Dar uma fuçada. Entre a porta e os jacentes. Beleza. E volta. Rola a sua sabedoria. Que é? Um D20. E sem tirar igual ou igual. Aqui a sabedoria. Oito viagens, velho. Um engenho que inventou esse aqui. Nossa. Deu não. Hã? Deu não. Deu não? Tem 8, tirou 17. 17. Beleza, você deu uma olhada assim, olhou para um lado, olhou para o outro. E aí, velho, beleza? Massa. Bom. Deu uma olhada, olhou pro outro assim, mas não achou nada. Então tá bom. Você vai amarrar a corda onde? Vou amarrar a corda na cama. Na cama, no pé da cama de ferro. Vou arrastar assim. Ela na beirada assim. Ah, você não consegue, ela é muito pesada. Pesada? Muito pesada. Então, mas se você amarrar, dá pra você jogar. Joga lá, dá pra um subir, um de cada vez. Ó, sobe um de corda, cada vez. Assim, deu dois trancos pra ver se tava firme. É, sobe um tá de cada firme. Vez. Tá bem firme. Então, eu vou na frente. Beleza. E aí, nós vamos fazer esse caminho mesmo? Então tá. Você vai deixar ele lá sozinho, né? Então, beleza? Entrando agora. Entrando, vou levitando então. Você vai levitando? É. Beleza. Você vai, mas aí você não pode usar mais levitação o resto da aventura. Tá. Tá? Então você foi levitando, é, você vai sacaneando os caras, vai, mais força aí. Eu vou tirar uma onda no caminho. Beleza, aí todo mundo. Vocês entram lá, vocês chegam, todo mundo escala numa boa, com a corda ficou fácil. Vocês chegam lá no quarto de cima, que é mais ou menos o tipo, é, no alto dessa torre, na torre onde tanto o rei Danelfred quanto a Madalena se suicidaram, ok? Então tá todo mundo no quarto, o que vocês vão fazer? Vou, na hora que eu chego, eu observo que a mão dele tá com os ferimentos bem agravados, e aí eu ofereço outra poção pra ele. Não. Pior que tá, não fica. Não, deixa do jeito que tá aqui, dá pra me dar o meu jeito. Não, deixa de ser preso, vem cá então. Eu coloquei minhas mãos em cima dele, comecei a fazer uma prece, latando e... Em mim você não quer fazer isso. É, eu tomei 12 de dano e também errado, né? Eu te adverti. Tô bonitão. Você não escutou, não, baixinho. Rola a cura, rola a cura. Puxar a corda de lá de baixo pra ninguém subir. Tá. Alguém ver que a gente subiu. Beleza. Aí eu vocês recolheram a corda. Ah, eu devolvi minha corda pra ele. Vou rolar um detect mesmo. É um D8 mais 4. Principalmente no corpo do cara. Tá. Na hora que você rola um Detect Magic, seu Detect Magic dá tilt. Porque tudo tem magia aí. Todos esses espinhos têm magia. Tá tudo brilhando. Então, eles atrapalham a sua sensação. Valeu, certo? O que você sente vindo do subsolo uma quantidade muito grande de magia. Tem uma magia muito poderosa vindo de onde no mapa indica que é a tumba. Tá? Isso que você sente. Eu senti alguma coisa. Detectei o mal ou... Não, o mal também deu tilt, porque tá generalizado. Eu só falei assim, ó, tome cuidado. É. Alguma coisa... Inclusive esses espinhos... Tô empunhando. Você toca nos espinhos, você sente que são espinhos sobrenaturais, que eles vieram de outro plano pra cá. Como assim, vieram do inferno, como uma planta do inferno, de outra dimensão, e entrou aqui. E eles continuam crescendo, os espinhos, isso que você sente. Eu sei que a gente é um grupo bem unido, que a gente já passou por muita coisa, mas isso aqui é diferente de tudo que a gente já enfrentou. Isso. Muito cuidado. Aí vocês vão sair para explorar o castelo? É, eu cheguei e fui olhar, chegar perto do cadáver do rei. O cadáver do rei tá do lado de fora da janela. Ah, ele tava pendurado, né? É, vocês passaram por ele na subida. Ah, tá. Você fez um... Como é que você fez aí, a sua magia? Libertação. Não. Pra detectar magia. Aí você não conseguiu nada, né? É, aí eu verifiquei que tem magia no lugar todo, tá. Mas que tem uma incidência maior de magia lá embaixo, no subsolo. Isso, vindo, vem. Deixa eu ver se tem alguma coisa a dizer pra vocês dois? Sobre o que passou aí? Não, acho que a gente devia prosseguir em direção à... A tumba. A tumba. Que ela não trocou, sim. A tumba. Depois a gente vai e é pego aí por alguma coisa. O nosso tesouro não tá aqui no alto, tá lá no... Mas aqui, tem um detalhe que é... Por que que outros serviçais estão mortos aqui também? Tem isso também, isso é interessante. Porque no maldição... Todos no castelo morreram. Morreram pra todo mundo. Onde eles estavam? A Madalena tava puta, né? Mas por que tem que ser na porta? Tem que ser na porta. Eles morreram na porta, ali logo na entrada. Né? Antes da porta, não é isso? É, eles devem. É, parece que eles estão tentando chegar, porque o rei não era afetado. Né? Na lenda, a véia falou que o rei não era afetado. Vocês saem e começam a andar pelos corredores do castelo, passam por várias salas. Tá? As cenas são parecidas, os vitrais do castelo, as armaduras, elas já estão desgastadas pelo tempo. E esses espinhos negros se envolvem em vários lugares, em várias partes. Uma hora ou outra vocês veem algum corpo de algum cortesão e tal, de totalmente destruído, né? Até que vocês chegam no salão principal, né? Onde seria a entrada. A porta de entrada. Isso. Que a gente evitou passar por ela. Isso, vocês veem a porta de entrada e Nesse salão grande, tem uma escadaria enorme que desce, né, que de acordo com o mapa, levaria até a Tumba das Três Princesas. Né? Vocês vão descer ou vocês querem seguir, investigar nesse andar? Isso, porque do lado dessa sala enorme tem uma porta assim, está entreaberta, onde vocês veem, parece que é uma espécie de biblioteca. Sabe? Ah, onde vocês estão, vocês conseguem ver. Eu também acho que deveria nos levar. Dá uma olhada para entender melhor o que está acontecendo. Porque na verdade esses mapas a gente já percebeu que ele é meio falcatrua, né? Porque... Beleza. Você entrou na biblioteca? Vou entrar. Beleza. Pum! Você toma um livro na cabeça, assim, mas lançado com muita força. Tá? Pegou você de surpresa, deu 2 de dano. Nos cornos. Eu vejo já arredando pra trás, assim, eu já saco meu escudo, assim, já vou em prontidão. Aí vocês escutam aquele barulhinho de asas, era dessas coisas que estavam na biblioteca. Porque você abre, você toma na cabeça e vocês vêm saindo das prateleiras dos livros vários diabretes. Tipo do Harry Potter azul. Isso, exatamente. É esse aqui, assim, ó. Tá? E são... 1d6 mais 1. Tem 5 diabretes que eles saem voando. Eles saem voando de lá. Fecha a porta que a gente não tem nada o que fazer aqui dentro. Fecha a licença, eu vou tentar fazer uma barricada na porta. Vai tentar fazer a barricada na porta? Tá. Mas vamos ver a iniciativa pra ver se rola. Né? Então vamos lá. Vou rolar dos meus inimigos aqui. The Black Iniciativa. Destreza, tá mais 2. Nossa, tirei 19, mais 2, 21. É sempre, né? Sempre. Impressionante. 19. Que dado que é esse que você tá jogando? É o dele. É o do mestre. É o dado do mestre. Ele assou esse dado aí com 20 virado pra cima. Por isso que eu jogo na cara. Vamos lá, Renato. Gaduk. Eu. Ok, 16. Iniciativa 16. Evendur. 9. Mais o seu bônus? 3, mais 1. Então 10. Dungo? 23. Dungo. Peguei muito pessoal de Japão. Tô começando a ficar esperto, né? Rafael. Perdão, Kaliev. Kaliev. Deu 3. 3? Deu 3. Rola de novo. Esse copinho aqui, olha aqui. Kaliev. Eleue. A Noriel. 19. Dungo, o que você vai fazer? Dungo. Dungo, o que eu vou fazer? Yes. No caso aí, esses diabretes, né? Diabretes. Eles estão vindo na nossa direção, isso aí? Então, tô vendo uma revoada de 5 diabretes. A minha ideia era de fechar a porta e fazer uma barricada. Não, a gente tem que esperar porque eles foram mais rápidos. Ah, entendi. Né? Conseguiu agir. O Dungo vai tentar fechar a porta. Agora são 5 diabretes. Eles têm a força de um homem normal, mas 5 batendo na porta, com um refling segurar a porta, vai ser difícil. A porta é grande, assim, 2. Pelo visto. Eu já tô com minha massa, vai ser igual o Facebook na hora que eu sair. Então, no caso aqui. Aqui fala qual é o tamanho. Pode tacar uma adaga. Eles são pequenos ou são o tamanho de um homem? Dungo, é o seguinte. Acho que é pequeno. Pequeno? Eu imagino. Sem você se mover, você consegue tacar 2 adagas. Tá? Sem se mover, movendo uma. Eu tô parado mesmo, já tô próximo à porta. Né? Você vai jogar 2. Vou jogar as 2. Manda brasa. É 2D, né? 2. Dois desses, isso. Um para um e outro para outro. O CA deles é, nossa, 18. Mas como eles estão voando rasante assim, estão um grudado do outro, aí o CA deles cai para 16. Ah. 16. Então eu tenho que tirar acima de 16. Eu estou muito rápido. Você tem mais cedo que o modificador. O espaço é mais limitado também. Uhum. Você tem dois ataques? 18 e 12. É, duas ataques. Então, acertou um. Acertei um. Qual o dano? 3. Mais outra? Ou não? Ah, é só que você tem que esconder na sombra, sabe? Porque aí você dá um ataque que dá o dobro de dano. É. Um ataque curtido. É, no caso, eu esconder, né? Eu esconder e depois atacar. É. Ah, eu pensei nisso aqui. Mas aí, como eu não tô a mecânica do jogo ainda na cabeça. Não, eu tô tranquilo. O ataque geralmente é D6, mas como você é pequenininho, é ataque pequenininho, é 4. Mas eu acho que deve ter bônus pra esconder essas coisas. Beleza. Então você acertou um, quanto de dano? 3. 3. E quanto que ele é de vida? 8. 8. Eu falo, tem mestre que não fala não, mas eu falo, é tudo claro. Caiu, neguinho morreu, culpa de quem? Dos dados ou de idiotice do jogador, né? É. Então vamos lá. Não é minha. Vamos lá, agora os inimigos, agora vai ser o pau vai comer, Ih, esse tem ferrão. Esse tem ferrão, nossa senhora. Então, ok. Então, primeiro, o que foi que te acertou, ele vai voar, ele voou com a adaga assim pendurada, ele... Ele fica voando assim... E dois, ele foi em cima do Enewe, do elfo. De novo, não. Deixa eu ver o ataque dele. Vou lá com esse aqui. Errou. Esse errou. Agora o segundo. Não, o segundo morreu. Não. Esse tá de 5, esse que é o que tava ferido. O segundo atacou. Vamos ver quem. Ih, o nosso Barbarian aí. Errou. O terceiro atacou a Kaliev. Opa, deixa eu ver. 19. Pegou. Então rola um D6. 3 de dano, mais veneno. É, joga jogada de proteção, constituição. Aí deu ruim. Abaixo? Ah, escola abaixo conseguiu. 14. 14? Escola abaixo conseguiu. É pra baixo. É pra baixo. De 10, não. Conseguiu? Tá bom. Então, massa. Então você sentiu assim uma fraqueza, mas voltou de volta, zerado. Ok. Esse é o terceiro. Esse foi o terceiro, né? Foi o terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Tá. Então agora é o quarto. O quarto diabrete sai voando, eles estão voando, passando e entrando na sala de estar onde vocês estão, e eles ficam voando no ar, assim, em torno de vocês. E eles vão, uma falação danada. Vou matar aqui, você fez. Eles falam muito rápido, vocês não conseguem entender, mas eu, de vez em quando eu falo assim: as nossas mestras, minha mestra vai ter, minha mestra, que eu tenho que pegar animal. Eles ficam falando assim. E esse foi o 4, né? Então, foi em cima do mago. Tomou o livrado na cabeça. 11. Pegou, né? Pegou. Deu 15. Pegou fácil, né? É difícil, cara. Então, jóia. Então, vamos lá. 4 de dano. Nossa. E veneno. Faz uma jogada de proteção. Veneno tira 1d6 pontos de força. Aí, por exemplo, você fica mais fraco, reduz o bom de ataque. Nossa, 19. 19? Ah, não, pegou. Então sua força reduziu 2 pontos. Bota assim entre parênteses do lado. Quanto que está a sua força atual hoje? Agora. Tá quanto? 6. 6 é menos 2. Então você tá a menos 2, você tá fraquinho. Tudo que você fizer é menos 2. Tudo que você fizer fisicamente. Conjurar magia, não. Eu tô menos 2, ainda 6. Mas conjurar não tem teste. Mas se você quiser atacar, correr, você me avisa que você tá... Magia, entendeu? O mago fica assim... É. Tá, é que nem Final Fantasy, fica assim. Não. E o último vai em cima do nosso bárbaro aí, o Evendur, né? Em cima do Evendur. É, deixa eu fazer o ataque. Ele errou o ataque. Agora, Anoriel, mago. E o mago aidético, coitado. Lá, tá com os baços tremendo, tomo tremendo. Quem mandou tomar cachaça em dia anterior? É, se eu jogar uma bola de fogo, eu consigo pegar com a boca da biblioteca. Não faz mais sentido nós ter entrado. Joga a bola de fogo, rola um D6, e aí a gente vê, são de 1 a 5, aí você vê quanto você acertou. Porque eles estão voando muito rápido, assim. Então vai ser na doida, na sorte. Fireball! Aí não tem sentido de entrar na biblioteca, não, ué? Entrando pra apanhar, ué. Vai matar todo mundo de uma vez. Doido, manda brado, manda brado. D6? D6. Um D6. Porra! Beleza, beleza. Eu tô fraco. Vai, manda brasa. Quanto de dano? Quanto de dano? É, você tá assim, né? Quase acertou um outro assim. Né? Aí todo mundo racha na cabeça. Ah! Oh my God! Tá 3D6? É, 3D6? Não é com nível mal, 4D6. É um D6 por nível? É, 4D6. Nossa, não dá isso tudo não, gente. Não tá bom. Dá mas explodiu. O diabrete explodiu. Pedaços dele caíram em cima dos livros. E os livros pegaram fogo na hora. Então a livraria agora virou um inferno. Assim, tá pegando fogo pra caramba. Entendeu? Infelizmente, quem vai fazer agora? E os diabretes estão voando pra fora, pra dentro, pra fora. Teve alguma reação das trepadeiras com fogo? Teve. Na hora que o fogo começou a pegar fogo, as trepadeiras de dentro da biblioteca começaram a crescer mais rápido. Crescer mais rápido. Isso. E tá envolvendo. Como vocês estão do lado de fora da biblioteca, as trepadeiras estão envolvendo tudo que está lá dentro. É só fechar a porta e matar os diabretes lá dentro. Isso. Vamos ver quantos diabretes estavam. Rola aí um descinho, um D6 de novo para ver quantos que estavam lá dentro. Porque eles estavam voando para dentro e para fora para atacar vocês. Todos. Seis. Beleza. Mas morreu. Então, eles estavam voando para dentro, para dentro e para fora. Os espinhos cresceram mais rápido por causa do fogo e empalou eles lá. Certo? Aí, eu imagino que vocês fechem a porta, né? Sim. Mas o fogo tá começando a alastrar. Entendeu? E tem outra coisa, vocês começam a escutar o castelo meio que a tremer, parece que os espinhos estão crescendo de novo, envolvendo o castelo inteiro. Genial. Ou seja, vocês estão presos dentro do castelo. Genial, hein? Ah, e segundo. A fumaça começa a sentir a fumaça, e quem tem constituição 10 ou menos começou a tossir pra caramba. Alguém? Então o mago tá lá tossindo. Tem 11? Agora a gente sabe também. O mago tá lá tossindo pra caramba. Agora também a gente sabe que não deve fazer pra gente chegar. Então eu tô em 12. Mas agora que tá, a gente vai entrar. Mas os diabretes morreram. Isso aqui vai cair. A gente vai sair ou a gente vai descer? A escolha de vocês é simples. Vocês vão ficar torrados ou vocês vão fugir? Caramba. Vocês vão torrar no forninho que virou o castelo. Vocês podem tentar bater nos espetos que estão crescendo e tentar fugir do castelo e abandonar, né? Ou então vocês podem descer pra tumba e que se dane. Depois tentar achar um jeito de sair. Não, vamos descer pra tumba. Então massa. A gente já escapou de piores. À medida que vocês vão descendo, vocês começam descendo andando, mas vocês veem que os espinhos lá atrás começaram a crescer mais rápido assim. Indo atrás de vocês, então o momento Indiana Jones, correria desesperada, e os espinhos pretos correndo atrás. Todo mundo faz uma jogada de proteção de destreza pra ver não, se nenhum ideia, espinhozinho. Espinhozinho espetou na bunda assim. Ah, é. Quanto maior, melhor? Não, é pra baixo. Passei. Passou? Não, ai. Não, é 2? Não, é D20. D20. Não passou. Não passou? Não. Tchuf! Os dois passei. Eu passei também. Eu passei. Só os dois. Quem não passou? Eu não passei. Não, não. Eu não passei. Nossa! Quanto que foi? Não, não. O 20, o 20 é sempre bom e o 1 é sempre ruim. Ah. O seu 20 significa que você passou, sim, com louvor, mania. Nota 1000, tipo. É tipo um elfo mesmo, né? Você foi. Não, inclusive ele ficou rebolando assim. Assim. Mas vocês olham pra trás e tem dois amigos de vocês que os espinhos enroscaram assim e estão puxando pra trás. Eu vou pegar. A Kaliev e o Elendur. Me puxou. Vou puxar ele. Faz uma jogada de proteção, faz um teste de força. Se passar, você arrancou ele. Passei. Passou? Passei, tem 17. Beleza. 23. E o Evendu? Vou tentar fazer uma coisa. Já caí pra trás, esse cara se levantei. Já cagado, não tá pra acertar. Manda pra lá. Dissipar magia, ver se funciona. Dissipar magia? É. Tá. Você vai jogar nele, né? Porque ele saiu. Os espinhos que estão vindo. Nele, né? Que tá preso nos espinhos. Manda brasa. Não, é só jogar. É. Você jogou um despesar... magia. Ok, vou jogar o jogar de proteção do trem, tá? Uhum, o troço tem jogar de proteção 12 pra magia, os espinhos. Tirei 2. Ele passou. Tá envolvendo mais. Você quer tentar sair estilo Conan? Ah, foda-se! Tá preso. Mas você pode tentar usar a sua força. Só lá. Vem aqui! Então eu vou tentar usar minha força. Vem aqui! Tá puxando também. Vou invocar. Então tá, rola a força. Rola, faz um teste de força. Ok. Pensei que era... Um D20. Rola um D20 e tira abaixo. Aqui, ó. Ah. Esse não. Esse é bom, só esse aí só tira abaixo nele. Joga esse aqui. Olha, hein. É o seguinte, você tentou sair, os espinhos te apertaram mais ainda, você tomou mais um D4 de dano, 3 de dano. Vou dar uma passada de dano. Mas você é desse tamanho, pô. Eu bola e ele teste de força. Aqui, ó. Passei. Beleza. Saiu todo sangrando e tal, cheio de espinhos. Depois desci de costas também. Ok. Quando vocês chegam lá perto da porta da tumba, que é uma porta gigantesca, assim, que tem em alto relevo três mulheres lindas, tá? Cada uma com um estilo de cabelo diferente, elas estão assim, em pose de prece, os espinhos não chegam lá perto. Os espinhos começam a voltar para trás, assim. Ok? Isso. Em cima da porta da tumba, você vê que tem a estátua, assim, ó, de uma gárgula. Sim. Uma gárgula enorme, de uns 3 metros de altura. Porque essa porta, esse negócio é gigantesco. O pé direito tem uns 20 metros, assim, tá? É subterrâneo, porque vocês desceram para baixo. Tem uns 20 metros de altura. É tipo uma super tumba gigante. É uma super tumba gigante. Exatamente. Já tô lá preparado, tô olhando pra gárgula achando que ela vai pular em cima. Eu consigo decifrar algum tipo de informação observando a porta, além da imagem das respectivas princesas. Você vê que você encostou na porta? Eu observei primeiro. Observou, não tem nada. Então, é uma porta de pedra, assim. Eu cheguei na porta, encostou, apareceu o número 1. Antes eu posso olhar assim, não, é. Apareceu o número 10 brilhando em fogo. 10? Agora é 9. E agora é 8. E agora é 7. Vou arrombar a porta. Dá uma pesada na porta. A porta continua parada, agora é 6. Eu vou rodar, eu quero saber a armadilha, se tem armadilha. Posso? Pode dar uma fuçada na porta, assim, no trinco da porta. Agora é 5. Não tem nada, você não encontra nenhum tipo de armadilha. Eu vou olhar pra gárgola e observar se ela vou dar uma machadada na gárgola. Quando fica 4... Você vê que o olho da gárgula começa a brilhar de e aí, vermelho. Eu já vou tacar minha massa nela. Vou dar uma machadada enquanto ela ainda é pedra. Dá uma machadada. Tacar ela de baixo pra cima? Tacar minha massa na gárgula enquanto ela ainda é pedra. Beleza. Sua massa rola, bate na gárgula, tam, e cai no chão. Então, tempo que eu vou pegar de volta. 3. Então, é isso. Todo mundo já sabe o que fazer. Vê se tem alguma coisa na porta pra abrir. Então, já tentei olhar. Eu posso tentar. Então, eu posso usar minha... Abrir a fechadura? Abrir fechadura? Pode, tenta lá abrir a fechadura. Mas eu tenho que enrolar o dado. Sim. Pode rolar o dado. Dois dados? Não é a porcentagem? É a porcentagem, são 2D10 aqui, ó. Abrir fechadura, 50. Isso. Vai lá, Chan, você consegue. Vamos lá, hein? Que a força de. Latam. A luz de Latam deixa ilumine. Aê! Pum! Aí as portas se abrem, assim. As portas se abrem e aí vocês veem que tem um raio elétrico que passa na porta inteira, mas ele se dissipa no ar. Assim. Na hora que vocês vão fazer menção de entrar, a gárgula pula na frente de vocês. Pum! E ela é enorme e tranca o caminho. Só esperei o negócio. Adiantou de nada. A gárgula começa a falar, ela levanta as mãos assim e diz: se vieram despertar, minhas senhoras, saibam que apenas uma delas é confiável. As demais os destruirão. Mas só deixarei passar se disserem os nomes das três princesas. Aí eu dei... Da mais velha pra mais jovem. Eu dei um passo. Prestem atenção. Samantha enfiou a adaga no coração de Nadina, a mais nova do que ela, enquanto Circe decapitou uma irmã mais velha do que ela e foi queimada pela irmã que sobrou. Quais são os seus nomes? Da mais velha para a mais... Da mais nova para a mais velha. Fui dei um passo à frente. Lógica. E aí... comecei e falei... Samantha. Nadina. Circe. Um raio cai do céu, do teto assim, da tumba, uhum, né? Em cima de você. Dando 1d6 mais 4 de dano elétrico. Deu 8 de dano elétrico. Aí a Kalié fica tremendo no chão, assim. O cabelo da Kalié fica bem pro alto, assim, ó. Chac-chac, assim, ó. Redondinhozão, assim, né? O rosto todo preto, só o olhinho, assim, piscando. Falei Samantha, Nadina e... Aí a Kalié volta, assim, andando. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que é isso. Sai na fumaça. Falei, foi quase, ó. Porque essa mão... Só falta um. Você que é bom disso. Você que é bom disso. Vocês são bons disso. É lógico. Não, minha personagem, ela é corajosa. Isso. É isso mesmo. Isso mesmo. Aqui. Sabe inventar, mas ela é o primeiro passo. Mas pelo menos vocês já sabem a ordem que é errada. Anota a ordem que é errada. Alguém fala isso. A Samantha. A Samantha matou a mais nova, que era... Vocês querem que eu repita? Repete. Pão. Isso é que ele faz, que ele repete a mesma coisa, bate assim no pé no chão. Pão, pão. Samantha enfiou uma adaga no coração de Nadina, a mais nova do que ela, enquanto Circe decapitou uma irmã mais velha do que ela e foi queimada pela irmã que sobrou. Quais são os seus nomes? Da mais nova para a mais velha. Alguém tenta isso, se eu falar. Eu vou falar. Vou deixar que eu falo. É. A primeira, a mais nova. Nova. Não, da mais velha pra mais nova. Da mais velha pra mais nova ou qual? Da mais nova pra mais velha. Eu achei que era da mais velha pra mais nova. Da mais nova pra mais velha. Eu falei sem parar. Nadinha. É Nadinha. Nadinha. Mas eu achei que era da mais velha. Opa, pera. Aí não. 8 de dano. Eu escutei ele falando. Nadinha, você confundiu a mão. Eu escutei ele falando assim e falei: o quê? É da mais nova pra mais velha? Eu fui, levantei de novo, subi esse usando a massa com um cajado. E eu fui. Dei um passo à frente assim, coloquei a massa no chão. E outra vez. Você é meio masoquista, hein? Tchau, tchau, tchau. Olha a resposta. Circe, Nadina, Samantha. Cão. Ele se afasta assim. Achei que era da mais velha pra mais nova da outra. E dá. Ah, respondeu, né? Uhum. Antes, agora deixarei vocês passarem. Mas antes, preciso saber qual das minhas três mestras vocês pretendem salvar? Samantha, Circe ou Nadina? Nadina. Bem escolhido. Ela é minha mestra. Podem passar. Aí ele pula lá pra cima e volta lá, senta e vira pedra de novo. Ok? Massa! Oi, doido, eu curto essa charada. Eu curto mesmo. Tomei uns dano ali. Posso usar a cura de novo? Hã? Posso usar a cura novamente? Pode, pode, pode. Ah, então vou pegar aqui, depois desse encontro, né? E 8 mais 2. Nossa, 4. Ok. Curei meu ferimento, fiz uma prece pra matar. Assim que vocês passam, vocês entram em uma catacumba enorme. Tá? Essa catacumba tem várias tumbas enfileiradas um do lado do outro, né? E vocês veem pelos nomes das tumbas que são nome de lordes e barões que ganharam a honra de serem enterrados junto com a família real, né? Vocês vão andando nisso. E no final desse salão, que tem várias catacumbas, é um salão assim de mais ou menos uns 20 por 20 metros, assim. No final desse salão, vocês vêm flutuando na frente de vocês, brilhando na escuridão, né? Ah, quando vocês entram, tem umas tochas que se acendem, como por magia. E vocês veem as três princesas, elas aparecem, tremeluzentes, né? E elas são belíssimas, são mulheres belíssimas. Uma que parece ser a mais jovem, ela tem cabelos vermelhos, que é a Circe, né? Agora você já sabe quem é. Uhum. A Nadina, que é a do meio, ela é loira, e a Samantha tem cabelos negros. Apenas os cabelos as diferem. Fisicamente elas não são muito diferentes. Todas são belíssimas, tá? Cada uma está translúcida. E vocês conseguem ver o resto da sala. No final tem uma outra porta, assim, grande como a que vocês entraram, atrás delas. Pela alma de todos eles. Isso. E jurei o Latander que livraria eles dessa maldição. Beleza. A primeira, ela vem voando assim. Ah! Vocês veem que a Circe e a Samantha, elas olham pra vocês assim com raiva. Enquanto a Nadina tá sorrindo, né? E as duas se viram pra Nadine e falam pra ela: eles não irão te salvar, irmã. Sim, nós não deixaremos que você saia daqui. As duas olham pra vocês e começam a gargalhar, elas desaparecem no ar, saindo pro lado. A Nadine se aproxima de vocês, assim, e diz: caros aventureiros, que bom que vocês vieram, estava esperando por vocês por muito tempo, e que bom que vocês passaram pelo meu teste do Gárgula. Era um teste para saber se pessoas de bom coração entrariam aqui, pessoas que têm inteligência. Bem, minhas irmãs vão tentar impedir que vocês me salvem, que vocês tirem minha alma daqui. E elas são bruxas poderosas e podem conjurar, aprenderam magia com a minha mãe e podem conjurar muitos monstros. Assim, cuidado com elas. Eu tenho aqui nessas catacumbas alguns itens que podem ajudar a vocês. Vocês aceitariam? Se vocês quiserem, eu posso passar. Se não, eu apenas dou minha bênção para vocês seguirem e encontrarem o meu corpo. Aceito sua bênção e agradeço pela qualquer ajuda que possa vir de sua parte. Beleza, e bênção. Gostaria de garantir que a sua alma descansará em paz. Sim. E eu ajoelhei, sim. Aí ela levanta as mãos e sai um pó dourado, cai em cima de vocês, né? E quem tiver com você que está envenenado, você sara tudo. Todo mundo zero nos PV. Fica todo mundo zerado. Muito bem. Metade. Aí ele fala assim: abra aquela tumba. Essa é a tumba de Sir Gawain. Ele tem uma espada poderosíssima que vocês podem levar com vocês. Alguém além de mim usa espada? Eu. Pode ficar. Qual que é o seu maior? Seu machado. Não é machado, não pode ficar com a espada. Então, de boa. Então eu vou deixar a minha espada curta sabe o dano e tal? Tem. Sim, tenho. Essa... Ela é longa. Isso, mas eu vou sortear aqui. Uma língua de fogo. Isso, é uma língua de fogo, boa ideia. É uma espada. Fogo não, pô, não. Fogo não. Fogo não. Fogo não. Funcionou, rapaz. Não, pelo amor de Deus. Não, passou muito bagaço ali, mas cadê o Jabrete? Morreu. Morreu quase pro saco. Quase não morremos. Mas a ideia é boa. Mas deve ter falado uma coisa sagrada. Que droga. Não, vamos sortear que fica mais doido. Vamos sortear que fica mais doido. Só chama essa. Então é uma espada longa. Tá? É uma espada longa que dá 1d8 de dano. Um uso muito fodido pra ela. E rola pra mim 1d10, vamos ver que magia que essa espada tem. 1d10? Isso. Isso aqui? 7. Ela causa 2d6 de dano de um tipo de energia: fogo, gelo e raio ou ácido. Fogo não, fogo. Isso. Uma vez por dia. Você invoca ela e aí você fala o que, que você quer: fogo, gelo, raio ou ácido. Ah, não, não. Coração. Ai, que idiotice. Isso aí. Pra gente acelerar, isso aí foi depois que o mago identificou o item pra você e ele explicou, tá? Ah, beleza. Você identificou, faz quando você identificou e falou. Ah, essa aqui é a espada língua do Legolas. Ela faz isso. Mas fogo não, você sabe o que faz com fogo, né? Então ela dá 2d6. Você vira pra ela e fala assim, fogo! Atiça os espinhos. Ela pega fogo. Ela tá te induzindo. E dá 2d6. Ela tá te induzindo. Fogo não. É isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou entender fogo, gelo. Não, você tem que escolher um elemento. Fogo, gelo? Não, você escolhe um elemento. Então, como você escolhe? Fogo, gelo, raio ou ácido? Na hora? Na hora. Na hora que você vai usar. Bota fogo, aí começa a sair o tentáculo do material. Aqui. E tem também essa outra catacumba aqui. Que foi a catacumba de Vespa da Noite. Que era um ladrão, mas que prestou serviços a meu pai e pôde ser enterrado aqui. Ele tem um par de adagas muito interessante. Oh, muito interessante. Mas antes eu vou rolar aqui. Aí você dá pra você identificar. Eu vou identificar. Tá? Essas são adagas vampíricas de volta. Você arremessa, ela volta e ela dá a cada uma, dá 1d6 de dano. E esse d6 de dano, uma vez por rodada, um dos danos dele volta pra você como energia. O sangue sai do alvo e entra no jogo. Mas então, quer só pegar ela. Tá. É o que que é? São adagas vampíricas de retorno. Bizurado. No final, eu faço uma prece pelos valorosos guerreiros. Peço perdão perturbarem o descanso eterno deles e agradeço pela ajuda que eles nos darão daqui pra frente e isso retornará de forma satisfatória. Beleza. Qual é o dano dela? Hã? Okay. 1d6. Ok. Ação. Repõe energia. Isso. Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que pegar a coroa de espinhos e colocar sobre o meu corpo para que minha alma se liberte daqui. Você sabe o que é a coroa de espinhos? Aquela coroa que nós não pegamos. Não. Essa a coroa... Não, que coroa que vocês estão falando? Aquela lá em cima. Ah, não, aquela é a coroa do rei. Aquela é a coroa de meu pai, a coroa do reino. A coroa de espinhos foi uma coroa que o mago... Antonus Saregos criou pro meu pai se livrar dos espinhos, se proteger dessa magia dos espinhos. Ele fez isso como a última prova de amizade, antes de ter sido consumido. Mas meu pai não enlouqueceu ao ver todo o seu reino consumido pelos espinhos negros e se suicidou. Mas não antes de deixar a coroa de espinhos na catacumba imperial, onde estavam enterrados os antigos reis daqui do nosso reino. A coroa de espinhos está lá, e essa é uma coroa abençoada. Vocês devem ir lá, pegar a coroa de espinhos e colocar no meu corpo, que está justamente na sala seguinte à catacumba imperial, que é a sala dos tesouros. Precisamos. E se você te pegar, depois que a gente libertar o seu corpo, o espírito, libertar o seu espírito, essa coroa vai ajudar a gente a conseguir escapar aqui do castelo, já que ele está tomado. Se vocês libertarem a minha alma, todos esses espinhos desaparecerão. A magia de minha mãe se acabará. Falando em sua mãe, devemos ter algum cuidado com ela? Não, ela está no inferno. Vocês têm que ter cuidado com as minhas duas irmãs. Tá, só cá pra nós aqui, dá licença aí. Peraí. Bolinho. É um bolinho aqui. Calma aí. Meu raciocínio pode estar errado aqui. Peraí. A Cis foi a única que não matou ninguém. Não, foi a Nadine. Nadine. A do meio. É. Ah, então beleza. Então vai. Então, o que vocês vão fazer? O que vocês querem fazer? Vamos entrar lá. Temos escolha. Enfiar o pé na porta. Aqui, nós estamos presos aqui embaixo, como que nós vamos sair? Qual é o caminho? Depois de pegar a coroa. Depois de pegar a coroa, os espinhos. Os tá, espinhos. Mas onde nós estamos, e tem essa catacumba aí que vocês estão falando dos reis, tá próximo ali? São três salas. Ah, enorme. Mulher sequencial. Ah, e aí você tem a entrada, que é ali um saguão gigantesco, depois você tem as catacumbas. Entendi. Ok. Vamos passar? Vamos, né? Vamos. Vamos embora então, né? Fazer o que, né? Atrás não tem jeito, não dá pra frente. E só. Beleza, vocês entram num corredor completamente escuro e nesse corredor, no final do corredor, tem uma porta, tá? Ao lado da porta tem uma tocha. A tocha, ela tá brilhando, ok? Mas o resto do corredor está completamente escuro. Tá? Vocês seguem em frente, né, no corredor, é um corredor de pedra, até que chegam na porta. A porta está absolutamente fechada. É uma porta de pedra, também com... inscrições. Com um alto relevo do brasão de armas do rei desse castelo. Eu vou tentar abrir. Nas costas dele assim. É. Deixa eu tentar. Todo mundo olhando pra ele. Não, assim. Realmente. Primeiro eu vou detectar a armadilha mesmo. Se tem armadilha na porta. Na porta? É. Então você tá olhando a porta, fuçando a porta. Pra ver se tem alguma armadilha. Se tem alguma armadilha. É. Aí você tá fuçando a porta, aí eis que rola a sabedoria. É só rolar pra baixo. Menos 20. Rola o seu procurar armadilhas mesmo. Primeiro, né? Isso. É que é... armadilha de porcentagem. Porcentagem. Cadê a... esse outro, não é isso? Isso. Menos 45, né? Isso. Não, é esse não. Só de 12. Passou, né? Passou. 81. É o seguinte, está muito escuro. Você vê que tem uma abertura na porta e por dentro você vê que tem uma espécie de mecanismo. Mas está muito escuro lá dentro. Você tem que iluminar de alguma forma dentro de um buraco assim, que seria tipo onde abre a porta, o mecanismo. Você percebeu a dificuldade dele em ver lá dentro? Percebe. Vou conjurar a luz então. Conjurar a luz? Vou pegar uma... Você tem uma pedra, alguma coisa assim no chão? Não, não. Não? Não. Usa minha caneca. Aqui, ó, peraí. Eu vou pegar a caneca dele do anão. Com a pinga lá que dá. Mas ele vai usar a magia dele. Eu também, a minha ideia era colocar. Não, mas ele não precisa usar magia. Não, chega, você de tem fogo, que chega de fogo. Não é tocha, eu tenho tocha. Eu tenho tocha. Vou lá no início, acendo a tocha e entrego pra vocês. Isso. Então, tá, porque a tocha estava apagada. A tocha do lado da porta estava apagada. Porque lá no começo do corredor estava acesa. Aí eu tenho duas tochas, aí eu pego... Não, isso aí é que chama colocando a tocha. Deixa não, depois. Aí não. Você acendeu a tocha? Acendeu a tocha? Lá. A tocha perto da parede, da porta. É, eu voltei. Não, eu fiquei com ela pertinho. Vamos deixar essa tocha. Não, aquela tocha apagada, deixa aqui. Tá. Mas a tocha de luz. Eu deixo pertinho. Tá, beleza, consegue. Consegue. Então agora eu vou tentar abrir. Já, isso, pode tentar abrir agora. Aí eu vou jogar. Não, cara, ele é perdido. Destreza? Mais 4, né? Só que tem 20, não é isso? Isso. Peguei no financiamento. Deu? Passou. Nossa, passou. Passou? Abriu. Beleza. Qual o título desse livro aí mesmo? Aí é o seguinte, bem, vocês entram, é uma sala enorme, assim, onde tem as catacumbas imperiais. Você vê lá os sarcófagos dos reis, empilhados um do lado do outro. Eis que aparece na frente de vocês a Circe, a fantasma da princesa Circe. Né? A Circe, ela é a... É, tem cabelos vermelhos. Isso, uma ruiva, assim. Cabelos dela, assim. Vocês não passarão daqui. Venham, minhas criaturas abissais. Aí começa a aparecer um fogo púrpura. Umas poças de fogo púrpura dentro das catacumbas, eita, assim. E lá de dentro vai saindo umas criaturas abissais. Que é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É uma maior fofura. Criatura abissal. Isso. Que é uma espécie de um sapo, assim. Ah, uma cabra japonesa. Um sapo humanoide. Eles pulam lá de dentro. Que é d'água? Isso. D'água. São quantos? D'água é então, né? D'água é e são... Bom. É, são duas criaturas dessas, são duas criaturas abissais. Duas. Aproveitei pra gritar pra ela assim: Circe, em nome de Latende, eu te expurgarei! E aí. Beleza. Você podia fazer uma magia, né? Aí o teto fica todo brilhando com aquele luz púrpura de Latende, iluminando o local. Se tivesse aqui. Belo efeito visual. É, serve pra alguma coisa, não sei, mas ia ser bonito. E aparece também um sibilante. Ia ser bonito. Aparece um sibilante. Mozilute. Sibilante é esse aqui, ó. Três, então. Esse aqui, ó. É uns homens tipo cobra. Assim. Quantos? Um D4 de sibilantes. Três sibilantes. E dois negócios. Isso. Não, calma, que ainda tem mais outra irmã ainda depois. Calma. Posso falar, vou ouvir peça pra você fazer. Não fazendo qualquer treino. Não, mas deu certo. Deu certo. Deu certo. Né? Você quase matou nós, hein? Todos os diabretes morreram. Né? Não, morreu. Também quase que dois morriam também. Quase. As dois morriam. Deu certo. Vamos chegar a morrer. Valeu a pena. Então, tá. Foi bem. Assim, no meio do desespero, você tem que usar mais assim, o senso assim, de analisar os fatos pra você tomar atitude. Você tá muito meio apavorado, meio afoito. Você quer ver muito assim, o que é matar? Vamos lá. Explodir, vai assim. Vai matar alguma coisa. Todo mundo rolar iniciativa. Vou rolar a iniciativa dos meus bichos. Mais um. Nossa. Cinco. Essa aqui foi boa. Cinco também. O meu foi 14. Os inimigos vão com 5. A Noriel. 22. Gaduk. É 13. 12. Elenway. 21. Elenway. Evendu. 14. Kaliev. 5. Não, é. Dungo. Sim. Dungo vai antes do Kaliev. E os inimigos, eles vão atacar no final. Eles estão chegando. Então chegou duas criaturas abissais e três sibilantes. Começando a Noriel, mago. Vai conjurar? É, escudo arcano. Ah, conjurar escudo arcano. Tá. De mim mesmo. Beleza. É, ele é o E. Vou jogar uma flecha. Em um dos... Nos homens sapo, nos homens cobra. Nos homens cobra. Nos homens cobra. Nos homens. Nos homens. O homem! Qual que é os mais fortes aí? É os natural ou os... Os mais fortes, assim, os mais parrudos, assim, são as criaturas abissal. Elas são maiores, eles têm 2,5 metros. Qual que é o criatura abissal? Esse, o sapão. Beleza. Os outros também são parrudos. Os outros têm 1,80 metros. Mas qual que é mais de PV? De PV é o criatura abissal. Abissal? É. Então, vou ganhar primeiro, né? Então, quanto foi o ataque? É possível. Você já rolou o ataque? É possível. Então rola o D20. Pior que tem outro, não posso gastar. É, 15 tempo. Mais... Mais quanto? Aqui embaixo ali. É, 23. 15 mais 8. 15 mais 8? Nossa senhora, pegou. Pegou. CA deles é 16 do sapo e 17 do outro. Rola o dano. Mais? 2. Não. Só. Não. 1? 1 deu 8? Ele tá com 29. Nossa, vamos lá, Evendur. É, eu vou usar a. Sabedoria. Aquela espada nova do Dani, a machadeirão uma vez por dia, né? Isso. Então eu não vou usar por enquanto, não, porque ainda tem mais coisa pra frente. Então eu vou continuar com a minha espada longa, que é um D8 mais 2 D6. E eu vou. Você pode usar a mesma espada mágica, mas sem ativar o poder. Não, mas só que essa aqui tem mais 3. Tem um D8, a outra não tem, eu sou um D8. Ah, é? Ah, é. Não, a outra é um D8 mais 3 também. É por causa da força. Peraí. Mais 3. Não, aqui é 2D6. Então, um D8 mais 2D6. É isso? Não? Então, não, só que usa magia. Não, explique, então. Não, aqui é o seguinte. Você tá usando a espada, você pode usar a espada mágica, porque é a mesma coisa. É igual. Ela só tem esse 2D6 extra. Tá. Uma vez por dia. Entendeu? Você vai usar a mesma coisa que você tá usando aqui. Tem que ser no boss. Tem que ser no boss. Uma vez por dia. Tem que ser no boss. Faz uma rodada, né? Não, uma vez rodada não. A próxima sala é que tem o boss. Então eu vou no mesmo que ela tentou atingir. Tá, manda brasa. Acertou? Qual que é? Rola um D20. CA 16. Ou. Acertou. Rola o dano. D8. Tá com 29. Vamos lá. Manda brasa. 2. Caralho. 2 mais 3, 5, né? Isso. 24. 29. Tá ruim. Nossa, aqui, ó. Você tem que usar bem a habilidade de cada um aqui. Gaduque. Gaduque. Isso. Sou eu. Bom, é. Gaduque é ele. 15. Deu. Eu saí correndo, todo enfesado, já cuspindo sangue. Ah! Pulo. Meta uma machadada no peito no mesmo dele lá. O mesmo dele? Ah! Manda abraço, dá o dano. Agora vai. Dá o dano. E o. 10. Uma criatura dela assim. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Blá, blá, blá, blá, blá. Morre, cão! Quanto que deu? 10. 10. Beleza, tá com 14 agora. Tá em pé ainda. Plaft. Ele sangra uma gosma, assim, bem mal cheirosa. Ele tem cheiro de peixe podre, assim, 15 dias de peixe podre, tá? Ou seja, é o mesmo cheiro do Arrudas, né? Então, Dumbo, manda brasa. Aquele rio. As adagas que eu peguei. E Arruda aqui, ó. É de Brasília. Ah, de Brasília? De uma delas. Qual é o mesmo cheiro do Congresso de Brasília? As minhas adagas aqui que eu peguei, o cheiro da minha namorada. Elas são duas adagas. São duas adagas. Quando eu ataco, ela tira o dano do... Se eu acertar... O dano vai pra você. Não, dano não. A vida dele vai pra mim. Uma vez por rodada. Você tem que... O mago te explicou. Você tem que virar e falar... Adagas vampíricas! Aí ela brilha vermelha, aí você joga. Tá, aí... Se você não falar adagas vampíricas... Não acontece nada. Então, beleza. Tem que, então, declamar. Mas é uma vez por rodada, falar, né? Isso. Falar algo. Tem que fazer a dancinha. Eu vou usar elas, tá? Eu vou usar elas, tá? forte. Lançando e tal, pá. Taca vampírica, é, tacou. Tem que tacou em quem? Tacou no, tá, nos homens sapo ou homem cobra? Nesses mesmos aí que eles estão atacando. Ah, no que tá apanhando. É, tá apanhando. Isso mesmo. Manda brasa. É um D? Um D20 pra fazer o ataque. Tem que tirar, você tem que tirar 16 ou mais. 16 ou mais. São dois ataques ou um só? É um ataque pros dois. Ah. Ela rola dano duplo. Ah, entendi. Ah. Achei que ia vir. Falhou? Então as adagas passam por eles assim e volta pra sua mão. Beleza. Tá? Que é a adaga que a princesa Nadine deu pra você. Isso. Agora, Kaliev. Caraca, tem um monte de bicho. Criaturas? Nossa, na hora que chegar a hora das bordoadas, o bicho vai pegar. Eu posso usar imobilizar a pessoa para as criaturas? Pode usar, eu faço um jogar de proteção. Parece uma grande latenda aqui. Mas é imobilizar pessoas pega quanto? É 20 cada vida. Ah, tá. Mas todos não, né? Só os homens. Tem jogado de proteção. Ó, grande latenda que rasga os céus e a todos ilumina. Proteja-nos contra o mal que nos afronta. É homem cobra? Os homem cobra? Então vá, rola aí. Você que rola. É mesmo. Jogar de proteção é 15. Ó. Oh. Porra! Ih, não, falha crítica. Pegou todos, e como é falha crítica, eles pararam mesmo, assim. Porque o imobilizar a pessoa é o seguinte, se você bater nele, eles voltam, entendeu? Mas agora eles pararam mesmo e vão ficar paradinhos. Vocês podem sentar, se descer, picar esse picadinho, fazer picadinho de cobra. Por três rodadas, ele vai ficar paralisado as três rodadas. Brinca, vou porrar, hein? Vou porrar, hein? Um dos homens corta tá falando, você tá, você pode mexer, velho? Não, posso não, velho. Ai, nós se fudemos aqui. Né? Vamos lá. Nós se fudemos. Ele é o Ewe. Vai lá. Ele é o Ewe. Vai lá. Quanto que deu? Você tá tirando em quem? Num homem cobra parado. Num homem cobra parado? Então não precisa nem mestrar, você rola o dano direto. Ah, é isso. Porque eles estão parados, eles nem mexem. 6 de dano. Então o primeiro. Não, eu tô lançando uma aqui, ele tá parado porque eu já tava atacando antes. Mas ficou 9 aqui. Tá com 14. Peraí, foi 7 ou 9? Não, não, esse que tá com 14 é o homem sapo. É 6. Eles não foram atingidos pela magia. Mas ataca um dos homens cobra. É que tem que decorar. 10 lados. O 9 tem um pontinho aqui, ó. 6 pra baixo ou 6. Evendu. Evendu. Eu vou pegar a minha espada. Mesma coisa mesmo, cara. Não, o tá parado. O mesmo tá parado? Isso, eu tô tudo parado. Beleza. Por o mesmo? Homem sapo tá parado. Homem sapo não. Ah, é só dois homem sapo não, só os homem cobra estão parados. Então manda no homem cobra. Ah, vamos ferrar quem tá ferrado. É, então vamos aí, beleza aí. Vamos lá, Evendu. 2 + 3. 6. Os homens cobra? No que já tava ferido. Ah, no que já tava ferido. Tá. Você acertou mais dois CA de alvos grandes ou maiores? Ele tá morto já. O CA aqui, na verdade, é pra 18, né? Pra alvo grande. Ele tá com 8. Esse que tá parado. Mas a gente tava atacando esse aqui, ó. Eu acho, não era não? Não, não. Ele atacou um dos parados. Ah, tá. Então, que é mais fácil. Mais fácil. Gaduk. 13 mais 7, 20. Não, mas 13 mais 7, 20. Pegou. Você tá atacando quem? Um paralisado. Eu já tinha fazer um vital. 5. 8 de dano. Matou um dos homens cobra. E ele vai pra ponta. Aí você dá o dano dobrado. Tem mais dois ainda. Ou mais, cara. Não sei, então, atenção. Próximo. Aí é o seguinte, chega os inimigos, os dois homens cobra são parados, não vão agir. Eram quem vai agir? Hã? Eram três. Eram três. Quem vai agir vai ser a criatura abissal. Tá? Um do sapão. Os dois sapões vão atacar. O primeiro que tá todo capenga, metade do olho dele pendurado em cima do peito, assim. É, vai 4. Ah, ele correu atrás do mago, deixou os caras paralisados. Falou assim, eu vou acabar com esse mago aí, né? Senão ele vai me ferrar. E acertou. Ai. Aí já deu ruim. Deu muito. Quanto deu de dano? Deu muito. Deu 4. É 2d6. 4. Mais 6, mais 6, deu 10. Tá, eu tô meio em dúvida aqui. E o segundo? E aí? Vamos embora, cara. Ô, bicho, valeu. Vamos tirar uma foto nas vezes aqui? Para, vamos embora. Ah, deixa o papel. Bate pra mim. Deixa eu ver. Aqui. Massa, vamos lá. Pode ser. Não, não. É. Só pra tirar uma foto, galera. Então vamos lá? Aí foi um delay. Foi todo mundo. Como está? Agora o último. É a Mariel, depois é quem? Não, agora é o último. Outro. Foi em cima do Evendur. Você aguenta, pô. É, mais 7, 19, pegou. 2d6, mais 6. Deu 12 de dano. Ai, que bom. De novo? Só mordida? Só mordida? Não, é lança. Lança? Lança. Eles vêm com a lança, assim, ó. Aí, tchuf! Aí, acerta, gira e puxa. É que nem viking, né? Acerta, gira e puxa. Então, massa. É, agora é o Anoriel, mago. Eu? É, tava conjurando o escudo arcano. Você tá puxando assim as entranhas, estão caindo assim. Tô colocando as entranhas no lugar, eu sou conjurando. Exagero, pô. Eu tô com um sapo, batendo com o quê? Tá morrendo. Bateu com a lança. Ele fez assim, rasgou. Escudo arcano, então. Escudo arcano? É. Manda brasa. E aí eu pedi pro Greg me curar aqui. Me curou, pelo amor de Deus. Tá clérigo, né? Agora você bebe a poção do xixi de unicórnio. Não, a do xixi a gente não sabe porque é o efeito colateral. Então, Dungo. É só a pasta. É verdade. Dungo. A pasta a gente sabe. O menor orc do mundo. Vai lá, o menor orc do mundo. Vamos lá. Bom, é, eles estão, no caso, eles estão paralisados, não é isso? Ainda estão paralisados. Tem dois. Essa é a segunda rodada. E um andando, um sapinho andando. Tá. E o que já tinha dado dano, já tava quase morrendo aí, já morreu? Eles têm só mais duas rodadas. Teve um que morreu. Né? Tá, é, então, tem mais duas. Então tem dois. Tem que matar eles agora, nessa. Qual? Dois paralisados. E um andando. Um batendo no lado. E dois, um sapo morto. Machucado. Não, morrendo não. Não? Não. Um sapo machucado e um outro zerado. Ah, é. Então um morreu. Dá um ataque furtivo que tá paralisado. É. Dá uma boa. Isso mesmo, vou dar um ataque furtivo na paralisada. Dá um pulo, então, pirata o ataque ali, furtivo ele vai dar. E aqui, ó, eu tenho, é, no caso, alvos grandes, eu tenho, eu somo mais dois pontos. Na defesa, né? Não, não tá. É na defesa. Isso é na categoria de armadura. É. Você, é, já rola o ataque furtivo, já rola o dano do ataque furtivo nos que estão paralisados. 2d6. 2d6? Cadê? Pra cada adaga, né? Porque você tem dois ataques, como é que é? Tem duas, não, duas. Não, é uma adaga. Ataque furtivo você faz. É, pode fazer com as duas adagas. É. Aí você tem mais 2d6 no dano das duas adagas. Então, bom. 4d6. 4d6, isso. 4. 4 mais 9. 13. Não. Ai. Mas e tem o dano da adaga ainda, não tem? Não? Tem. E rolou só os D6, ainda tem o dano da adaga, né? Não é o dano da adaga mais os 2D6? É o dano da adaga mais 2D6. É, tem os 2D4 no da adaga. Ah, tá. Adaga é 1D4 mais 1D6? Não. Não, é o ataque. Não, só, o ataque furtivo ele dá mais 1D6 de dano. E o dano da adaga é 1D6, por isso, isso. É 2D6 pra cada. Isso. Ah, é, tá. Isso já rolou tudo. Tá, então deu tudo, deu uns 13. Então ele tá com 7, ele ainda tá em pé. Esses bichos são parrudos mesmo. Você tá aqui. Finca a adaga no bicho. Você perdido ponto de vida, você recupera por causa da adaga vampira. Não, não tem mais ponto de vida, não. Dungo. Kaliev. Kaliev. É, como é que tá a situação? Tem um dessa criatura, como é que é o nome dele? É. Abissal, que tá criatura abissal ou então o sibilante. É, eu vou pra cima da que tá, foi atacar o nosso amigo Anoriel. Beleza. E aí eu vou com a minha massa já, Brandini gritando. E já. Bater com a massa dele assim. Manda brasa. Ó, vai me matar aqui, tipo, porque. Só tá ruim, você tá gostando ruim. Eu não tive não, velho. Tinha um ruim no dado. Foi quanto? Deu não, deu 3. Deu não? É, ele é o E. Começou de novo. É, eu vou tomar rodada. Protege ele. Não, o bônus tá lá. Essa é a última rodada que eles estão parados. Na próxima eles voltam. Essa é a última. Eles saem da imobilização. Que tá, que eles é, pode chegar na minha vez de novo, né? Esse que tá aqui tem quanto de dano? É, mas ela vai fazer o que com ele? Ela não é cura, não é clériga? Não, mas ela pode atacar, ué. Mas eu prefiro atacar o que tá parado. Mas ele vai morrer. Pode atacar. Mas ele vai morrer, tá perto dele. Não, você mas que... ele só vai atacar ele depois que todo mundo jogar. Mas tá. Beleza. Não, os homens sapos não estão em cima dele, não. Os homens sapos estão rodando a sala, atacando. Eles dão um saltão assim. Uau, vida louca, você é pulante. É. Eles são vida louca, dois demais. Vai lá. Isso. Pega o que tá parado que já tá com 7. Não, você rola o dano direto. Não precisa. Isso. Não, é um D8, é esse aqui, ó. 7, matou. Tchuf. Caiu. Agora só sobrou um homem serpente paralisado. Esse tá zerado. Evendu. Eu vou nesse e o homem serpente tá paralisado. Então rola o dano de cara. 4 pra passar de mais 3. Ah, tá. Beleza. 7. Quanto? 7. 7. 20. Menos 7, 13. Beleza. Então vamos lá. Ele é o. Opa. Ele é. Gaduque? Meu Deus. Gaduque, ele é o. Envendu. Agora é os inimigos. Os dois homens sapo. Mas ele tem que ir, não? Oi? Ele tá na mesa? É, foi vezinho. Ah, será que eu misturei aqui então? Ué. Olha pelo número. Da, o último foi 15. É Gaduque, agora é Gaduque. Sou eu. É vou, isso, né? Vou no paralisado. Deixa eu reorganizar isso aqui. Nove. 9. Deixa eu só reorganizar. Uhum. Vou reorganizar aqui porque eu acho que saiu um pouco da ordem aqui. Tá. 9 de dano. No paralisado. No paralisado. Ele tava com 13. 4. Isso. E. Agora é os bichos, que eles são os últimos. Depois volta no Anoriel. Então, o primeiro homem sapo dá um pulão, bate na parede e cai em cima do... Do Dungo. Fala assim, vou matar esse orc anão aqui. E ele errou. Ele errou. Dungo, você pula pro lado, a lança dele bate no chão. O segundo dá um assalto, pica no teto, bate no teto. E vai em cima do anão, guerreiro. E aí ele dá uma porrada... E fracassa! Ele joga assim, a lança escapole da mão dele e acerta as costas do colega dele. 5 mais 2 deu 8. 8 no colega. 14 menos 8. 6. O colega dele tá com 6. Nossa senhora. O colega. Ah, esse é o filho de uma sapa podre! Uma sapa verruguenta! Vamos lá, Noriel! Vou ter que tomar um mijo de unicórnio? Tomou? Tomou mijo não. Beleza. Tá tomando mijo de unicórnio assim. Prrrinha, todas as suas. Você fica zerado de PV. E eu transformo aqui agora. Não, aí você vê que o rosto dele começa a. Chegou pra frente assim, fica com o rosto de cavalo branco e um unicórnio sai da cabeça. O resto é humano. Tudo legal, daqui a pouco fica o mato de cavalo fazendo um oprano nas costas. Ótimo. Mas mesmo assim você consegue falar ainda. Então dá pra você fazer suas magias. Cavalo, assim, é um cavalo. Mas de vez em quando você dá uma relinchada. Mas antes de falar, né? Então beleza, ele é o. Ela é o erro. Eu tenho que fazer um negócio aqui. Vou conjurar aqui agora. Vou dar uma flechada no que tá parado. Manda brasa. Seis. Seis mais? Nada. Só seis. Só. É, não, matou. O último, ele tava com quatro, matou. Sobrou apenas um escamoso do Thundercat saltando pra todo lado. Então é. E deixa eu ver se ele vai tentar fugir, se ele ficou com medo de vocês. Tá aqui. É, moral dele é 9. Não ficou com medo. Porque eu tinha que tirar acima, eu tirei 3. É ruim mesmo, hein? Ele é. Tá a fim de vingar a morte dos amigos dele do inferno. Vamos lá, Evandro. Esse primeiro. Esse primeiro. CA16. Baixa ou 5. Você tem que. É igual ao mais. O mais. Pra cima. Dá dano pra só. É só pra cima. Esse ataque é só pra cima. Quanto maior, melhor. 6 mais. 6 mais o seu ataque. É. Meu aqui. 7. 13. 13. Ah, você errou. Você tentou dar uma espadada, ele deu um saltão, você só bateu pegou no ar. Gadu. Gadu. Gadu. Cara, errei. Errei. É um? Não, é 4. Ah. Kaliev, nossa, esse aí tá dando canseira em vocês. Kaliev, vai lá. Aqui, agora. Catapulta. Põe, põe, ribbit. Ninguém bate no sapão. Vou esperar ele quicar pro meu lado, se já pegar. Então ele quicou pro seu lado. Igual o Tiger Woods. Então manda brasa. Vamos ver se você acertou o bicho ou acertou um colega do lado. Porra! Não sei. Põe. Põe, Dungo. Eu? Vai lá. Vai lá, Mini Orc. É o Mini Orc. Vamos lá. Quer pegar esse candado agora? É só na reta agora. Vou pegar, vou usar minhas. As adagas vampíricas. Tá, então você fala, né? Adagas vampíricas. Adagas vampíricas, entre ação! Aí elas brilharam. Elas brilharam. Pronto. Eu tenho que tentar acertar primeiro. Você tem que tentar acertar primeiro. Primeiro é o primeiro. Mas eu deixei já joguei. Eu tô paralisado. Vamos lá. Esqueci. Acertou. Manda brasa. 16. Aqui. É um D6, não. É 2. Isso. Não, é 2. Não é curtivo, então é só um D6. São um D6. Um D6 pra cada um. São dois D6. São dois D6. Isso. Mais um. 6 mais 4. Não, não, é. Essa não tem bônus, não. Porque a bônus é só quando você enfia. Ah, tá. Entendeu? Então 6 de dano. 6 de dano. Beleza. 6 de dano. O bicho agora tá com 14. E esse 6 volta pra você como cura. É, mas não tem nada. Eu tô joinha. Então fica. Então não dá nada. Agora vamos ver o sapão. O sapão vai em cima do Nendur. Põe, põe, põe. Lá vai ele de novo com a lança. Na frente. Quem manda lança do mal. Deu 15. Acertou. Deixa eu dar o dano. Deu 10. Caraca. 10 mais 2. Puta que pariu. Deu 12 de dano. Novo? Acho que alguém vai virar ordem. 8. Anoriel. Deu. Só tem um vivo. É, ou um, né? Ou um. Foi jogar alguma coisa, tem um monte de magia doida aí. Qual é a magia que você dá? Como é que chama? O golpe final. Mas já quebra a fachada. Dados místicos. Dados místicos você usa pra matar os mágicos. Quanto que deu? Vocês mágicos? Tomando lá. É o golpe de misericórdia. Então saem uns raios prateados, assim, uns dardos prateados, saem voando. Isso. Quantos dados? Quantos dados são? Eu acho que são 4. É 4 e 4. 4. 5. 9 de dano. 9 de dano. Ele tava com 14, se não me engano. 5! Estão com 5 de dano. Agora é a elfa que vai matar. Morreu? 5, ainda não. É a elfa. A elfa matou vários nesse combate, hein? Uns 4 ou 5. Crítico? Não, 19. Ai, matou. Quanto que é o dano? Rola o dano. Vamos ver se mata. 7. Matou. e o bicho cai. Sapato. Ele cai no chão, ok? Ele cai no chão e quando ele cai... É, quando ele cai no chão, a porta que está atrás dos catacumbas imperiais se abre, assim, ok? Tem mais bicho de cavalo? E lá de dentro você vê que vem um brilho dourado, assim, brilho dourado. Quando vocês vêm, já da entrada, assim, o Dugo viu antes de todo mundo, pilhas e pilhas de dinheiro, tipo patinhas, assim. Pilhas e pilhas de ouro. Beleza? Vamos ver, vamos ver. Estão lá, cara. Beleza. Deixa eu falar. Quando vocês entram na catacumba, é uma catacumba enorme. Ah, tá, pode. Vocês podem, pode fazer as curas aí. Vocês escutam os gritos de ódio lá da Não! Vou vasculhar essa sala aqui. Tá. Tá. É uma chance. Dá a dele ali, ó. Valeu. É o seguinte, nessa sala, que é uma sala muito grande, você encontra os cadáveres de um outro grupo de aventureiros que tentou, já totalmente morto, assim. E entre eles você encontra um D4 poções de cura. Uma poção de cura. Normal. Tá? Normal ou de xixi ou de cocô? Não, normal. Normal, é vermelhinha, líquido vermelhinho. Não, deixa com você pra você dar. Dá pra ele. Tá arregaçado. Eu tinha 24. Agora toma essa poção de cura normal. Ela não é amaldiçoada. Ah, então beleza, então aí o que acontece com ele agora? Rola 2D6 mais 3. 2D6? Isso. 7 mais alguma coisa? Não. Oi? 2D6 mais alguma coisa? 2D6 mais 3. Então deu 10. Então 10 pra gente. Acabou a vida? Não, ele salvou 7. Não, ele salvou 9. Ele salvou 9. 9, né? Mais 10. Deu 19. 19, 20, 21, 22, 24. Agora tem só 5. Pode ser até mesmo. É. É que eu tomei. Valeu. Essa sala é enorme, tem vários baús para todos os lados, assim, muitos tesouros para todos os lados. É, e vocês veem as três princesas mortas. E elas estão sentadas em três tronos de pedra. Um trono na direita, um trono no meio, um trono na direita, um trono no meio e um trono na esquerda. Elas estão sentadas e seus corpos estão preservados como se elas estivessem vivas. E aí, os corpos são pálidos, são bem pálidos, assim, a pele branca, branca, branca, tá? Eles estão lá parados, assim, ok? Na frente dos corpos estão os fantasmas das três princesas. Dois fantasmas, que é o da Circe e o da Samantha, eles estão morrendo de ódio, assim, de vocês. Sim. E o fantasma da Nadine, ela tá lá, assim, em paz, assim, segurando a Circe. No centro, então tem vários baús, vários ouro para todo lado. Quando vocês andam, é difícil um pouco de andar, porque o chão é cheio de moeda de ouro, assim. E no centro tem um jato de luz, um faixa de luz, e fica flutuando uma coroa feita de ouro, mas a forma dela é de espinhos. Igualzinho os espinhos negros que envolveram todo o lugar lá, todo o castelo. Ela fica flutuando e meio que girando, assim, tá? Ok. Aí, as duas, a Cícia e a Samantha, elas falam assim: não, vocês não conseguirão, vocês não tirarão Nadine daqui, não tirarão Nadine daqui, vocês vão morrer agora. Irmã, alie-se a mim. Sim, Cícia, eu alio a você. Vamos matar esses desgraçados. Aí a Cici fala para a Samantha: alie-se a mim. Aí a Samantha fala assim: sim, mas espere. Espere, irmã. Tenho uma ideia. Ela vira para vocês. A Nadine, você vê que ela está calada. Ela está só assim, rezando. Assim. As outras duas viram para vocês e falam assim: se vocês não tocarem na coroa de espinhos, eu teletransporto vocês para longe do castelo. Vocês pegam o tesouro que vocês quiserem, que eu mando vocês para longe do castelo. É só não encostar na coroa de espinhos. Aí a Cici, a Samantha fala isso. A Cici fala assim: ah, boa ideia, irmã. Eu também ofereço esse acordo para vocês. Se vocês não tocarem na coroa de espinhos, eu deixo vocês pegarem o tesouro que vocês derem conta e eu teleporto vocês para longe daqui. Se levarmos tudo. Vocês não... Como vocês... Vocês têm que colocar apenas, levar apenas o que conseguem carregar. Aqui. Eu não confio. Você vai ganhar na senhora? Não, mas eu não confio. Qual a resposta de vocês? Sim ou não? Calma aí. Peraí, que calma aí. Aí estão lá atrás. Falou o que com nós? Eu confio. Só confiar nada que Deus vai ter que ser. Tomar cuidado das outras. As outras são perigosas. Então, confio na senhora. De toda forma, eu jurei que o gás de qualquer jeito. Eu já tô com a mão na coroa. E a hora? Aí vocês falando, eu assim, ó. Tá, beleza. Pega. Na hora que você encosta na coroa, as duas irmãs, elas gritam de ódio, assim, elas se transformam. Elas saem de adoração. O cabelo delas faz assim. E elas se transformam, as duas são banshees. Esse aqui, ó. Agora são as bosses, agora são os chefes. Agora. Chefe de fato. E elas vão atacando em cima de vocês. Oh. Aí todo mundo rola a iniciativa. Dessa vez, meu favor, deixa eu falar. Evendu. Iniciativa. 19. 19 mais quanto? Peraí, 20. Coroca! 20! Já dois, 20. Só um pouquinho. Olha, fala aí com 4, 5, 6. Olha os dados aqui, esse aqui tá bom. Kaliev. 6. Kaliev não, Kaliev sou eu. É, Kaliev. 11. Kaliev 11, Dungo 6. 6. O Dungo é 6. Eu sou o Dungo. Famoso York. Winter is coming, velho. Winter is coming. Então desliga o ventilador, então. Né? Aí é overkill. Beleza. Como é que você chama? É o famoso Winter is coming. Eu sou o Winter. Só diga uma coisa. É. Você deu a porra da porra. Ops. Ó, minha iniciativa. E aí, galera? Deu três de novo. Três. Deu três aqui, deu três. Mas o meu deu 19. Não foi, não. Quatro. Tá. Eleuê. Eleuê. 19. Então, basicamente é o seguinte, ó. Vocês estão lá. Anoriel. Três. Então, já, gente, só dou uma pausa só para pegar um pouquinho de água ali. E aí, você pensa na estratégia. Agora, se você acertar o seu golpe, você usa o poder. Qual fica melhor? Fogo, gelo, raio ou ácido? Será que ácido deixa? Não, ácido não pega espírito. Acho que eletricidade é o mais lógico. Eletricidade? Tudo ali, gente. Eletricidade é o mais lógico. Caralho. As pessoas, né? Não, não pode ler isso não, cara. Ah, não? É, ler é coisa que tirar alguma vontade. Oficialmente você não pode ler. Ah, não sabe o que faz, não? Isso, incorpore. Armas e ataques mágicos não sofrem de sangue. Você. E o que a gente chama de Velho Oeste, Oeste. Na verdade, o Velho Oeste não é o Oeste, sabe? É o centro do país. Entendeu? Porque naquela época, de 1820, começou a expansão do Oeste. Então, o que estava Oeste, que hoje é o centro do país. Porque o que a parte Oeste, inclusive, é a Califórnia, o estado de Washington, né? Esses locais, eles já foram utilizados já depois da descoberta do Oeste, no final do século XIX. Então, aquelas cidades que são o Oeste, são os centros centrais, esses centros do Oeste, na verdade, é aqueles estados do centro dos Estados Unidos. Porque naquela época, assim, o país era só uma direita, ele era só uma direita. A Nevada já era a fronteira com a Califórnia. Mas Texas era a fronteira com a Califórnia. Então é o seguinte, a gente está falando da corrente de pequenos estados, igual os Estados Unidos, né? Mas eles foram para lá, esses são os estados chamados de 5%. Vocês dois são caçadores de recompensa, vocês estão atrás de uma gangue que foi que a última, último relatório que o pessoal falou, ela estava indo para esse local. Provavelmente para cometer algum assalto no trem, alguma coisa assim. Vocês foram contratados para isso. E você é um jogador profissional, você não vai conseguir dinheiro. Você vai falar que lá rola dinheiro, você vai poder jogar pouco. Você estava no. Vocês estão na estrada, no caminho da cidade, né? Só explicar o que aconteceu na porque assim, essa aventura é uma aventura de uma sessão, mas a gente já tinha jogado a primeira parte dela, né? Na sessão passada, o que aconteceu? Tinham dois grupos, entendeu? Um grupo eram dois pistoleiros, o Daniel, que é um de nós, que só, todos que jogam topam causa da aventura completamente, fez um índio bêbado, um criancinha, que caçava confusão com todo mundo, não era parte dos dois grupos. E o André tinha um outro personagem que jogou com o Rodrigo, que era o delegado, o xerife da cidade e o assistente dele, entendeu? Então, o que aconteceu na aventura passada? Os dois pistoleiros, que o Sérgio já está vendo os pistoleiros, o que é o negócio? Os caras iam. Eles tiveram muitas mudanças, cara, do da primeira edição do Ojo Drago para essa aqui agora? Não, não. Não? Só a errata. Incorporação de errata, mas não tinha muita coisa, não. Não tem mudança de regra. Foi mais errata, algumas coisinhas que teve que ajeitar e expandiu. Tem um material extra, eu acho que tem um material extra, mas é a mesma coisa. É que eu tenho a primeira impressão, a primeira edição, e eu não cheguei a pegar dessa nova. Não cheguei a pegar, não. Eu faria o seguinte, espera sair uma promoção na caixa básica, aí você compra e passa a caixa básica, o seu para outro assim, para um jogador. Eu tô querendo comprar essa caixa, esgotou. Começou o tiro. Caixa básica esgotou. É ótimo. Tem quais suplementos, não? Só que tem um mesmo. Eu cabe aqui. Aí o xerife pulou dentro do posto de água pra matar. Você deve estar jogando bem como RPG, eu adoro escrevendo livro. Eu tive que parar totalmente. Eu meço uma vez cada dois, três meses. Porque, por exemplo, com o meu grupo, eu preparo campanha e tal, mas vai dar um tempo danado. Mas, é... Mas sempre que eu posso, tem evento assim, eu meço e tal. Eu tô querendo, de vez em quando, fazer uns jogos online, assim, se quem tiver afim. Eu anuncio lá no blog lá e a gente joga online. Mas eu tô meio sem tempo, né? É legal, é. Não a mesma coisa, mas é uma experiência diferente. É muito bom. Tem tempo e se encontrar é muito difícil. Sinceramente, eu acho até, eu gosto até mais online. Online tem uma vantagem que não tem conversa paralela. Porque assim, como aqui vocês, ninguém se conhece, então aqui o jogo é focado. Mas quando você joga com um grupo velho, cara, é conversação, aí joga um pouquinho, conversação. No online, se você pegar um grupo velho, fica todo mundo focado, porque é muito difícil você ficar conversando. Só que porém, se você pega alguém que não tá focado, aí ele fica lá no Facebook, fica pensando outras coisas paralelas. Ah, não, mas comigo não acontece. Não. O cara, se eu vejo que o cara tá distraído, bicho, é bola de fogo na cabeça na hora. Eu deixo meu jogador tudo tenso, né? Não fica. Tem que ficar no medo, é. Não? O outro tá assim, pega o celular, beleza. Eu falei assim, tá vendo aquele ali? Pois é, chegou um cara atrás dele, meteu uma faca. Pera aí, é mesmo? Aí volta pro jogo. Não, era ilusão, era ilusão. Bota pra nevar. Então vamos lá. É bom que é o clima de Banshee. Quando elas entram, a temperatura da sala esfria pra caramba, assim. Isso é Vai lá, Noriel, manda brasa. Relâmpago, manda brasa. Você chegou lá, desce o cacete, hein? Elas têm 40 PVs, viu? Porra, é, velho. Tá enrolado? Nosso máximo é 8 cada vez. Não, é rola o dano. O máximo é 8. Meu máximo é 12. A mãe tem que contar com uma coisa. Dá uma sorte. Sorte. Brasília é sorte. 10 de dano? Não. Porque o caminho pro centro. Acertou uma das Banshees. E ela tá com 30. Você acertou a Circe? Beleza. É a Circe e a Samantha. Ah, mas ela é mais forte? Não, as duas são bem parecidas. Por que será que ela é a única puta? Alguém da família tem. Ele é o E. Manda brasa. Nem todo mundo que você mora. Vamos mandar uma flechada. É o seguinte. Aqui, mas. Nossa, era. Bem volto. Puxa uma banana de dinamite, você sai lá. Meu senhor, eu vou sentir de olhar. Aí eu já vou. Vocês estão chegando a cavalo fazer campanha, porra. Tá. Esse cavundinho. Aí vocês pararam o cavalo, tal. Deve ser a Ana, vocês estão procurando. Aí vocês escutam alguém, então alguém entrou no salão. E vocês estão falando aqui. Vocês entram no banco, né? Tem uma meia dúzia de pessoas só que é o gerente e funcionário. Massa. Mandou a flecha? Não, gerente funcionário. Falou a cara. Basicamente o cara mudou pra lá. Ele veio roubado, nove mais 10. Só 9. Sempre tem aqui, ó. Mais 8, 9 mais 8, 17. 17? A flecha vai em cima dela e tchum, entra na cabeça e atravessa sem causar dano. Tchum. Não, aí o mago se lembra de disso. É, o fantasma não toma dano físico, só mágico. Só dano mágico. Então ela precisa usar flechas mágicas. Então tem que arrumar um jeito de encantar as flechas dela. Sim. E quem que poderia encantar as flechas dela? Então, por exemplo, não, nossa, saravá, a flecha vai dar saravá. É, infelizmente essa magia é muito poderosa. Essa magia é muito poderosa. Você não tem essa magia, não sabe. Mas você sabe que criaturas sobrenaturais de muito poder, elas podem encantar uma arma. Isso que você sabe. Elas podem passar parte da essência mágica dela para uma arma. Se você tivesse um aliado sobrenatural de muito poder, você teria um pedido para abençoar as armas. Ajuda! Não, não, mas isso é o que eu falei são as memórias do mago. Vocês não sabem nada. Desculpa, eu fiz um metagame sem saber. Desculpa, não, vou falar então, velho. Minha volta eu vou ver pra mim. Última forma. Última forma pra mim. Não são mágicas, não tem efeito nenhum contra elas. Mas a minha é mágica. Sim, mas nós não temos. A dele também é. O resto não tem. Mas a dele só é uma vez. A minha é uma vez só. Não, mas ela é mágica. É mágica sempre. Todo ataque vai ser mágico. Aquele mas poder é uma vez. O poder é uma vez só. Mas ela é mágica. É isso, né? Oi? A espada dele é mágica. A espada dele é mágica. Mas o poder de dois. Não, a espada dele acerta numa boa. É uma espada mágica. A adaga dele também. Vez, mas ela é mágica sempre. Só que as armas de vocês e a dela não acertam. Isso é que o mago explica pra vocês. Eu falei com o pessoal que a gente pediu pra abençoar as armas. Então tá. Ele atacou e aí vocês pegaram isso e começaram a berrar pra Nadine. Então, o guerreiro, é a sua vez agora. Nadine! Me ajuda! Aí você vê que ela abre os olhos assim, como se estivesse acordando assim. E ela levanta as mãos e aquela luz dourada cai sobre todos vocês. Assim. Aí as duas lançam a outra magia nela e prende a boca dela com umas correntes astrais. E o corpo dela fica preso no trono. Mas as armas de vocês ficam brilhando de dourado. E elas estão. Elas são armas mais. Mais 3. Elas estão com mais 3 no ataque. Oi? Só ataque ou dano também? É, mais 3 no ataque e mais 3 no dano. Boa. Mas a de todos, né? A de todos. Não, não. As que são mágicas não são afetadas. Ah, acertei. Só as que não eram mágicas. Oi? Acertei. Acertou? Rola o dano. Você acertou a Cícia ou a Samantha? A Cícia já. A Samantha? Tá. Quanto? 9 de dano. 9. Ela tá com 31. Agora eu sou. Yadoki. Evendu. Eu vou pegar a minha espada plástica e eu vou também fazer a mesma coisa. Aqui. Quando você tem ação. Qual que é o poder da sua espada? Eu tenho tanto um fogo, quanto gelo, quanto raio, quanto aço. Eu acho que fogo não vai pegar, gelo não vai pegar, porque são espíritos. Aço? Mas é sobrenatural, velho. Então, mas raios? Ah, não vai pegar, não. Não, o relâmpago acertou. O relâmpago acertou. Tá garantindo o relâmpago, você vai garantir. Porque elas podem ter imunidade a algum elemento, né? É porque só ele. Mas o relâmpago que você tacou pegou, então. Você já testou. Tá bom, pra ver se pegou? Isso, pra ver se pegou. CA é 18. Mas se eu não acertar, eu creio numa tia. Não, aí ela não é ativada. Foi. É, não acertou. Magia continua girando na espada. Então, é, tá eletrificada. Tá eletrificada. Você acertou, ela voou pra cima. Assim. Ok? É, Evendu, Anoriel. Mata aí a porta. Só vou usar mais uma. Uma vez. Tenta achar outra. Você arruma uma micro-ondas. Mãos farmejantes, tenta. Ah, não, toca tinha. Toca tinha. É, mas vocês estão com duas pessoas. É, micro-ondas. Oi? Toca com 3 mais 4. Micro-ondas. D3 mais 4? É. Aí o ônibus não tem o que é. É, não tem o espírito, né? Você vai na direção. É, ué. É um D3. É um D6 com 2. Foi na Cici ou foi na Samantha? Pode ser na Cici. Cici, quanto? 6? Ela tá com 12. Porra, tem todos. Tá em pé ainda. Kaliev. Eu não sei como é que funciona. Acaba com isso. Vamos começar a fazer uma prece pra latenda. Ô, meu pai! Pra iluminar nossa jornada e nos deixar de nada de mãos à cabeça. E eu vou lançar. Oração. Mas de oração que dá mais. Diminui a resistência dos monstros e aumenta a nossa. Tá. Essa não é evidência, só que então você só deu a benção. Todos os aliados com raio de 9 metros do clero recebem bônus de mais uma jogada de proteção, enquanto que os inimigos recebem penalidade de menos 1. Ótimo. Ótimo. Então você dá uma abençoada. Isso. Na verdade é jogar de proteção, mas você, eu vou deixar o CA também aumentar. Ah, é jogar de proteção? É só JP, mas eu vou deixar o CA aumentar também, tá? Dungo. Então a classe de armador de vocês está mais 1. Aumentou em 1. Isso. Adagas vampíricas, né? Yes. Faz a dancinha. Adagas vampíricas. E você é o quê? É o D20. D20? É, o D20. Pra ver se acerta. O CA deles é 17. Caiu 1 por causa da magia dele. Pegou. 14 mais 7, você arremessou? Você arremessou, você tem mais 7. Mediante isso, deu 21. Então, beleza. Na Samanta ou na Cis? Qual que tá com menos PV? A Cis. Qual que tá o PV? 12. Manda ela pro saco. Uma a Cis explodiu. Duas, né? Matou assim? Ah, não, porque eu achei que o dano era 21. Então vai lá, pode rolar o dano. Deu 12? Então matou. Aí ela explodiu. Agora sobrou a Samantha. A Samantha, inteira. Ela vira e solta o grito aterrorizante do Banshee. Todo mundo joga jogada de proteção de sabedoria. E vocês têm mais 1 por causa do Kaliev, da benção do Kaliev. Vocês têm que tirar a abaixo. Não passei. Não passou. Quem não passou, tomou 2d6 mais 3 de dano. Vai dar 7, 10 de dano. E vai ficar... Nossa senhora, 3 rodadas aterrorizado, ferrando. O mago sabe. Deixa eu interpretar. Vai, joga. Não, o mago é o seguinte: você sabe que ele tá totalmente aterrorizado. Se alguém bater nele, se ele perder PV, ele sai desse choque. Entendeu? Ó, tirei 18, mas eu passei. 18 passou? Passei, eu tinha, cara. Alguém não passou mais? Passou. Três, passei. Passou. Pô, só passou. Eu não passei. Todo mundo passou. Ela solta isso. Ela solta isso e ao mesmo tempo ela ataca. Então ela vai atacar uma. Ela vai chegar e dar um beijo na boca. Dois. Vai ser Noelle ou ele. Vamos ver se ela te agarra. Vamos ver se ela te agarra. É bom ficar mais horrenda. Obrigado. Não, acho que não deu. Deixa eu ver. É, mais 9, 6 mais 9. 15. 15. 15 e você tá quanto, CA? 14. Mas você ganhou 16. Então, por causa do seu breguete, ela não foi. Então, ele se desvia e ela passa. Aqui, é um breguete muito tunai. Ele é o bebê. Vai lá, agora você, Leuewe. Agora eu vou dar mais olhos, vou dar uma flechada. Isso, sua flechada agora tá brilhando purpurina. Falou, sangue nos olhos. Droga. Mas tem mais um. Não. Não, nem com três. Nem com mais um? 8 mais 3, 11, 14. 3 já tirou. 3. Ah, 3 não acerta, né, a pau. Acerta, né? Não, Deus tá 17. Cadu. Ah! Ok. É Bendu. Bendu. O Marco falou que dá uma porrada nele. Então, eu vou apertar. Eu vou fazer um perder. Deixa eu gritar. Deixa eu gritar. Tá, fala o braço. Tá legal, tá legal. Manda o braço, ataca, ataca. Da cara dele. Beleza. Errou. É porque a Banshee faz assim. E você tá com eu tô gritando mais alto que a Banshee, cara. É. A Noriel. A Noriel. A Noriel. Olha lá, a Noriel. Olha, cara. Eu vou dar um tapa nele. Dá um tapa? É. Então, dá um pontinho de dano nele. Mas tem que ver se acerta. É, então rola aí o seu ataque. Vai pra me atacar? Vai. Oh, acertou. Rola um D4. Dois de dano. Pá. Aí você saiu. Que organiza! Tipo assim, pra que você tá perto? Assim, Caleve! Caleve! Banshee! Cadê cavaco? Agora eu vou atacar com a massa. Beleza. Massa de Latander. A base foi 14 mais 3, 17. Rola o dano. O dano é um D8 mais 5. Isso. 6. 6 de dano? É. Então ela tinha 31. 31 menos 6, 25. Quem quer começar? 25. Ok? É bom. Dungo! Sua daga vampírica agora não pode usar mais. Já usou. Já usou. É uma vez. Não, não. É porque ele já usou a magia da daga. Ah, tá. E aí acabou. É uma vez por dia. Por dia? Por dia. Manda brasa. Então eu vou. Mas as suas adagas, elas são mágicas. Elas... Vamos escolher. Ah, vai tentar dar um ataque furtivo nela? Vou tentar ataque furtivo. Então você está escondido atrás de uma das catacumbas, um dos tronos de pedra, e você vai saltar do trono de pedra e acertar ela. Isso. Tá. Então é o seguinte, primeiro rola mover silenciosamente. Que é? Que tem, você tem a tabelinha aí, ó, tem uma porcentagem. Porcentagem. Dados de porcentagem. É, 55. Então tem que ser. Tem que tirar abaixo, é, bem pouquinho. Aê! 80? Não, aí você tava assim, ela. Ah, tô vendo você! Aí não dá. Não, aí. Você perdeu a ação. E agora? Não, você perdeu a ação. Você tava andando, na hora que você foi dar, ela. Tô vendo você! Aí, então eu vou ter que atacar mesmo de frente. Então ataca mesmo de frente. Aí você falou assim: foda-se! E pulou. Manda brasa. Rola o D20. Vou botar o D20. Então eu vou atacar. Arremessar. Isso, arremessar. As duas. Tá. Eu sei. Mas, ó, eu... 15. Errou. Ela fez assim, ó. E aí elas voltaram pra sua mão, mas você errou a outra? Tem mais outra? Não, você rola uma pras duas. Ah, o ataque vai junto. Não, já rolou uma vez pros dois ataques. Agora a Samantha. Ela... Ela vai levantar as mãos assim e os sacos de ouro, os quatro, os um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis sacos de ouro, bem grossão, bem pesadão, levantam pro telecinese assim. Isso. E eles começam, ele vai um pra cada um de vocês. Todo mundo joga jornada, jogada de proteção de destreza. Rolar baixo. Passei! Quanto que é? Jornada de proteção de destreza. JP. JP. JP. Passou. Passou. Não passou. Não passou. Deixa eu rolar. 2d6 mais 4. Deu 5 com 4, 9 de dano. E o Eleuê tomou um sacão de trem na casa. Não passou? Tirou 20. É 20. Não, 20. É, 20 é beleza, perfeito. Você deu pirueta no ar. Assim. Mas agora, esses sacos de dinheiro vão ficar voando até o final do combate, entendeu? Então toda rodada eu vou fazer um cheque pra ver quem tomou um sacão de dinheiro na cara. Tá? Nossa. Vamos lá. Boa, não, aqui, ó. Eleuê. Eleuê levantou o nariz quebrado assim, sangrando assim, aquele nariz lindo de elfo quebrado pro lado. Vai lá, Eleuê. Mata pra você contar pro seu tio, é o sobrinho do Legolas. Rola o dano. Se você quiser, eu esqueci de falar pra você, se você quiser lançar duas flechas ao mesmo tempo, você pode. Mas aí você vai ter uma penalidade no seu ataque. Vai ser mais difícil de você acertar. Mas você pode botar duas flechas no seu arco de uma só vez. Mas aí você tem uma, é mais difícil de acertar. Então, tipo, se o número que você tem que rolar vai ser 14, com duas flechas vai ser 16. Entendeu? Então vamos lá. Gaduque. 20 e 23. Pega? 23 pega. Mais 9. 9? Oh, respeito dos infernos! Aí, 21 menos 9, calculadores humanos, 12. 12. Ah, Evendu. Soma aí. Soma, calma aí. Soma. 7 mais 3, 10, 19. 19? Pegou. Tá vendo? Saltou e crau, cortou a Banshee no meio. Tá, o meu vai ser com. Vai ser com um raio. Raio. Raio. Aqui, ó. Tá tremendo. É. Aqui, ó. Mais 6 no final. Ixi! 1, 2, 3, 4. Mais 3, 7, mais 6, 10, 10 de dano. 10 de dano. Ah, tá com 2. 2 PV, tá quase morrendo. E foi horrível essa coisa. Anoriel. Ó, eu vou jogar uma adaga mesmo. Manda brasa. Pegou. 17? Chegou. Chegou, rola o dano. Acredito que vai ser. Ah, matou. Ah, o mago, mano. Vocês escutam, né? Até uma música. Vou pintar um arco. Então, aí é o seguinte: ela explode. Na hora que ela explode, a coroa para de flutuar e começa a descer, assim. Olha, tá no chão. Aí a Nadine tá assim, tá lá, esperando. Pegou lá a coroa, botou na cabeça dela. Joia. Na hora que você coloca na cabeça dela, do corpo, né, o corpo pálido começa a enrubescer e começa a regenerar. E aí você vê que ela volta à vida, assim, Ela vira para vocês. Muito obrigado, meus heróis, meus aventureiros. Agora finalmente vou poder continuar o reinado de minha mãe. Tudo que minha mãe quis fazer, mas ela não pôde. Sua mãe? Sim. E aí eu já... A maior vampira de todos os tempos! Ela abre assim, ó. Aí você vai e pum, ela segura essa mão e... Joga o Galdur pro lado e bate na parede. Ah, e agora? A hora da minha primeira refeição. Aí os dentes dela bem grandes... Iniciativa de novo, vamos lá. Não, não, sua mãe, eu disse sua mãe? Eu gastei meu trem, ela da puta. Não precisava. Agora vocês vão enfrentar vampiro. Eu vou queimar seus armas de energia mágica. Ó, e ela mesma pessoa. Mas o detalhe, né? Ela voltou, né? Ah, foi matar agora, mas agora tem que pegar ela. Mas vocês são pessoas. O CA da Nadine, o PV dela é 60 e o CA é 17. Cada um tira 10, hein? Cada um tira 10. Agora tirei o meu, quem? Anoriel. É outra iniciativa. 16, o Gaduk 16. Tirou 20. Tá. 20 mais 20. Gaduk 16. Não, ele é. Ele é o E. Não. Pra atacar não tira, né? Atacar ninguém consegue atacar com 20. É. Mais 3. 15. Quanto é o seu? Mais 16. Bom mesmo, né? 16. 16. Iniciativa é normal. Então eu vou ser depois dela. Não, eu vou ser depois da. Acabou. Ela já jogou iniciativa? Ela é 17. Não, você acha. Calieri. Calieri, rola ao vivo. Tira 11. A Noriel. Mas tá bom, não tem ideia. Dungo. Mais um. Nove. Tá bom, não tem. Agora vamos ver. Nossa, ele tem mais 4 de iniciativa. 19. Oh, minha primeira refeição. Vamos ver quem que eu vou chupar primeiro. No bom sentido. Vamos lá. Ele é meu bem. Pra vampiro. Pode ser no bom sentido ao mesmo tempo. Né? É. Sentido vampiro é de boa também. É, não me engano. Acertou. Quanto? Acertou? 16. Mas o bônus dela se pega. Manda brasa. Ainda tá com as armas mágicas? Né? Hã? Ainda tá. Ela abençoou? Ela então, abençoou. Foi mais 6. 10. Hã? Mais bônus que ela deu pra gente, deu 10 no meu. Não, quase, quanto que é seu ataque? Aí, cara, é o seguinte. Não, é porque a arma dela é mágica. Então só mais 3. Mais 3. Só deu mais 3, deu? 7. 7. Não, é. Tá. Agora tá com 53. 53. Não, eu vou pegar. Você dá mais 3. Anoriel. Depois a gente vai jogar lá. Tem que tirar 5-14. Galera, achei isso. Manoriel. A gente tinha que descer a escada. Obrigado. Anoriel? Vou jogar nela. Jogada de proteção dela é 10, tá? Não passou. Ela tá lenta. O que que acontece? É. Movimentação dela é reduzida à metade, todos os ataques e defesa são reduzidos em 10. Tá, é menos 2. Ah, então vai pra 15 é que ela já matou. Tá. Então tá, vocês estão dando linha lá. Beleza. Então agora é a vampira. A primeira coisa é o seguinte, ela faz assim, e o rosto dela fica correndo assim, bem feião, bem aterrorizante, e ela tá jogando um fear, um medo, uma magia de medo em todo mundo. Todo mundo rola jogar de proteção e sabedoria. Passei. Oi? Passei. Tá, quem passar, tá beleza. Quem não passar, na próxima rodada, durante uma rodada, vai ficar aterrorizado, só berrando. Passou? Passou? Ó, tomou corajoso. Isso. Não, é menos que 8. Dele é menos que 8. Menos que 8? É, sabedoria dele é 8. Não, já vou ter 15, sabedoria menos 1 dá pra 14. Mais 3. 17. Ah, mais 3? 17 é, mais 3 da oração. Dá? Oração. Ah, tá. Então você passou. Passou, é que vocês estão com o homem de fé, a mulher de fé. Vai lá. Já fez também? Vamos lá, o Dumbo. Quanto que eu tenho que tirar aqui? Passou. Passa aí, 5. 5? Beleza. Aí. Diante da angústia. Aí, calma. Ela vai. Alguém de vocês vai começar a escutar uma voz na cabeça de telepatia que é o vampiro tentando seduzir e dominar sua mente. E ele vai pedir pra você cortar a garganta do seu colega do lado. Vamos ver quem que vai ser. 5. Calma. Faz a jogada de proteção. Isso, jogada de proteção modificada de sabedoria. A menos 2. A menos 2. Menos 2 e mais 3. Isso, é mais 1. Exatamente. 14, 15, 16, 17, 18. Ah, foi em cima? Não deu, né? Então é o seguinte, ela vira... Vamos ver quem tá do seu lado. 4. Não posso tentar fazer uma benção, não? Hã? Não, agora você tá sob o domínio dela. Você escuta a voz dela assim. Acerte a massa na cabeça desse mato. Acerte. Aí fica assim. Acerte a massa. Acerte a massa. Mostra na cabeça. É do cavalo. Do unicórnio. Massa do unicórnio. Massa do unicórnio. Aí você olha pro unicórnio. Aí você vê na viagem da ilusão. O unicórnio fala assim. Eu vou te matar, clérica. Eu odeio Latander. Latander não vale nada. Mas na vida real tá assim. Vocês estão olhando pra mim? Ele vai tirar a massa de você. Não, sem adotar. É, e dá um ataque, dá um ataque. 3. É. Errou. 3. 3? Ah, beleza. 3, 4, 7, mais 3, 10. Aí, pegou? E mais um da adaga, porque tá abençoada. Não tá? Não, já contou. Ah, já contou. Pegou? Não. Não? Você deu um salto pro lado assim. Que isso, pô? Tá. Que isso? Beleza. Na próxima rodada você tem direito a fazer uma jogada de risco pra ver se você sai. Ok? E isso ela faz mentalmente. Mas ela sai voando pra dar uma. Ela tem umas garras longas assim pra dar uma agarrada em alguém. 5. Ela não vai atacar porque ele tá dominando ela, então vou rolar de novo. Oi? Nossa! Pode isso! 3. Vai em cima do túmulo. Ela vai. Ah, só tinha que ser eu! O ataque dela é mais 10, provavelmente ela acertou. Flamou! Deixa eu ver o que aconteceu. Ela segue na sua direção, passa por você, você desvia dela e eu deixo você dar um golpe nela, assim. Dá um golpe de automático nela. É. Ela passa por você, você desvia e dá um golpe. Não, rola um ataque pra ser mais justo. Pegou, 12, pegou. Mais um 3 de bônus. O ataque dela é 17. Não, ele não recebe, não. 14. Não, falhou. Mas você quase pegou ela assim no golpe. Quase. Revendou. Tá berrando, né? Tá com medo? Não. Quem tá com medo? Não, medo. Como passou no teste? Passou, então passou. Quase cravado. Então manda brasa. Menos eu e ele. Menos eu e ele. O meu cabuloso já era. Ah, tá. Que é defesa. 17. 9, que tem mais 3 da purpurina, mais 3 normal, então é 9. 9. 9 de dano? 9 de dano. Gostou, mais 3 da purpurina. É, tá me salvando, viu? É o poder do alto astral. Vamos lá. 9, 53 menos 9. 42, né? Nossa, tá bom. Gaduque. Gaduque. Oi. Mas acabou. 9, 9 mais 10, 19, acertei. Nossa, rola o dano. Uma, 9 também. 9? 9 também. 9 de dano? 3 mais 3 mais purpurina dá 9. 3 mais 3 dá 9. Purpurina. O segundo 3 é o segundo 3 da purpurina. Da mais 3 da força, mais 3 da purpurina e 3 do dado. Isso. Tá com 33. Tá descendo. Kaliev, faz outro jogar de proteção. Se não der, você continua tentando matar o mago. Vamos lá. Deu? Tá aí, você saiu. Você saiu. Você pode agir. Vou deixar você agir nessa hora. Você sacode a cabeça. Você pagará por isso. Já virei a massa assim. Já virei a massa, já sai com você. Já pulei pra cima dela assim, meio de lado. Então, as duas mãos assim, ó. Ganha um bônus com as duas mãos? Hã? Não, não. Ah, não, com as duas mãos dá mais um. Mais um no dano. Vai lá. Não, dano. Tá, então isso acerta. Deu 18. Acertou. Errou. Mais 3 da arma, 18. Acertou. Dano é 8 mais. Já tá com 33. Seis. O gato que ela é vampiro, hein? O mago tem as mães de vampiro. Se a vampira dá uma agarrada no seu, ela suga seu sangue. Deu 11. Ela regenera. Eu, pra mim, eu tenho que expurgar o mago. Deu 11? Deu 11 de dano. 22. É. 22. Cuidado, hein? Que ela dá uns 4 tapas e fica zerada de PV. Ah, mas eu dou 8 aí. Dungo. Eu. Manda brasa. Eu posso usar minha daga vampírica? Pode, mas sem o poder. Você pode julgar que ela volta na sua mão. Eu vou usar ela, né? Então manda brasa. Tem que tirar 17. Você segue, Betinho. Rola o dano. Não, você consegue, Betinho? Eu não. 8 mais 7. Ó, gente, tá quase 15. Matando. 15. 7 filhos. Não, não. Já tá, já tá, não dá. Foi 8. Ah, ele acertou. 8. 8. Eu tinha que ter somado aqui, então o que você quer era. 33 menos 8. É, mas você acertou. 25. Ah, não, já tava com 22. 22 menos 16. Menos 8. Menos 8? É. É 14. É. Pode ser 16. Vamos lá. Ele é o Ewe. É, mas se você pegar ele, a gente tem que dar a volta do morro. Você está vendo isso? Sim. Joga duas, pra ficar cool. Duas flechas. Aí é menos. Com as duas flechas é menos 2. Mesmo assim ela acerta, né? Vai. Agora você rola 2 dados. Não, não. Você rola 2 dados de dano. Isso. Vai matar. Ó. Valeu. 4 mais. 4 mais 6. Não, mais 3. Deu quanto? Não, mais 3 de cada flecha. Não? Isso, é. Mais 6. Mais 6, 4 mais 6, 7. 9, 10. 4 mais 6, 10. É o mestre fazendo, é o 10, 7. Não é 7, nada. É, olha, tá 4 PV. Você vai oh, agora é ela, quer ver? Agora ela vai agarrar um, chupar e zerar. Aí, nossa, aí, ah, tô de novo. A Noriel, mata ela, cara. Mata ela. Ou ela vai agarrar e tomar coquinha. Ela vai tomar coquinha. Coquinha de sangue. É. Ataca que ela vai agarrar um e tomar coquinha. Errou. Você jogou a adaga? Não! Nossa. Que adaga, só joga magia! É! Acabou, velho, de ataque acabaram todas. Todas? Não tem todas. Nenhuma aí? Não. Puta merda! Ixi! Então errou. Tá, agora é ela. Então, como ela tá quase morrendo, nossa, ela vai pegar o infeliz pra sugar até as tripas. Então vamos ver se ela vai. Quem que vai ser? Quatro. Mas literalmente. Ai, nossa, foi, pior que foi baixo. Não, mas ela tem mais. Ela tem mais 10 de ataque. É, pegou com certeza. Pegou. Ela agarrou. Ela vai sugar. É, 4 D6. Talvez mate, talvez não. Sei lá, vai matar. Tá. Será? Vou rolar um para um para dar estresse. 3. Ainda tá vivo. 3. Ainda tá vivo. Sim. 11. Aí, 11. Já era. Não, mas lembra, é até menos 10. Tá? Pra morrer pra sempre, é menos 10. Dá um óculos com cabeça de cavalo. 4. 15. Tá. E ela. 15. Ela tá com 20. Ela tá com 19. Aí ela fala assim, mais sangue, mais então sangue. Ela babando assim, ela suga e joga assim o cabeça de cavalo assim, falando assim. Aí vai a cabeça que ela assim. E com o chifre, lembra que tem o chifre. Você podia ter atacado com o chifre. Dá uma cabeçada. Mas chifre de unicórnio deve matar alguma coisa. Eu só acho que o Harry Potter tem um esquema assim. Olha lá, Evendu. Soma. Faz aqui, você fazer contato. Não. É 6, 13, 13 mais 3, 16. 16. Não deu. 17. Você atacou, ela voou pro lado. Assim. Vamos lá. Caduque. Não. Errou. Qual é, galera? Ixi, agora é a morte do outro grupo, Kaliev. Tá todo mundo errando. Tinha acima de 17. Já com cidade. Acima de 17. Errou. Vamos lá, Dungo. Todo mundo errando. Vai lá, Dungo. Nossa, é assim que chega. Eu tenho que acertar. Leuê, vai duas flechas, Leuê. Ele tirou o crítico. Ah, ele tirou crítico? Ah, eu achei pelo grito de vocês, foi flambo. Vai lá, foi falha crítica. Rola o dano. Não foi. Ele errou, tirou falha crítica. Ah, erro crítico? Ah, você acertou outro. Rola o D6 aí, vê quem que você acertou. Acertou ele mesmo, ele não conseguiu pegar. Não, você rola o D6, que vai ser, se for nele. Mas tira 4, não, né? Rola. Joga dois de cima, na hora que ele foi tacar o corpo, ele foi tacar a daga assim, virando pra mudar. Aí ela pegou o corpo dele e tacou ele, acertou o corpo dele no ar. Puta merda, vamos ver. Aê. Ah, pelo menos ainda tá em coma, né? Ainda tá em coma. Beleza. Aí o Duque foi lá assim, ô velho, foi mal. Pegou. Mas foi mal, velho. Mal aí, velho. Pegou. Ah, não, aí fala assim, gente, quando ele acordar, não fala que eu fiz isso, não. Foi eu não, pelo amor de Deus. Aí, ó. Ele vai. Vai. Olha lá. Aí agora. Olha lá. Deu 15. 15? Ele é um erro. Chegou. Acertou. Acertou. Não, acertou. Ah, tá de dano. 15 de dano. Isso, 15 de dano. Tem 15 de dano. Nossa senhora. 18 ataques. Ela deu 2 ataques. Ela tava com 19. 2. E cada um tem mais 3. Foi pra 4. Ó, a vampira tá com 4. Ainda, né? Ele é o E, a Noriel. Morto. Ah, não. Faz uma jogada. Não, você tem que fazer uma jogada de constituição. Pra estabilizar. Se você falhar 3 vezes, morreu. Entendeu? Faz jogada de proteção. De constituição. Rolou? Então tá. Então você tá estabilizado. Toda rodada você faz. Se você falhar, eu desenho uma caveirinha. 3 caveirinhas. Foi pro saco. Evelu. É, ah não, agora é ela. Agora é a bicho. Mais sangue! Mais sangue! Aí ela não quer nem saber, ela quer mais sangue. Então, 1d6. 2. Ele é o E, não, tá maluco. Foi de Leuê, ela falou assim: ah, eu adoro elfo. Sangue docinho, gostoso. Aí ela errou. Você leu o E, desviou. Não, charada. Agora a próxima. Evedur, o atacante do ar. Acertou o ar de novo. Não, não dá. Não dá. O atacante do ar. Caduque. Peraí, mais 10. 16. Não. Nossa, errou. De novo. Kaliev. 4. Agora não, filho. Agora é. Ela vai catar um outro lugar de novo. Pula, eu peguei minha massa e arremessei. Beleza. E agora essa vai pegar. Manda brasa. Arremessar a massa. Crítica. Não, foi só 18. Beleza. Então rola o dano. Tira o bônus de força do dano, porque você arremessou. É só dela sozinha. Não, é porque eles não têm tá bônus. Tem que tirar 4. Aê! É a russa dela. Aí a vampira cai. Aí ela destrói, explode. Boom. Quando ela explode, vocês veem que o castelo começa a tremer, assim. A tumba começa a tremer. Mas atrás dela aparece, abre-se um corredor. Eu quero um. Ok? Mas começa a cair as pedras de cima. Eu pego a coroa dela e sai vazado. E sai vazado? Pra sair, viado. Então, vocês estão enchendo os bolsos de ouro? Escudo, assim, junto de ouro e você. Tá ok. Ó, quem sair agora não faz teste de destreza nenhum. Tem que sair correndo. Quem for sair agora, quem tá pegando ouro pra sair carregando ouro, vai fazer 2 testes de destreza. Eu faço o teste pra pegar só a coroa? Pegar a coroa? Faz 1 teste de destreza. Tá. Vou pegar a coroa. Arrisca? Hã? Não. Alguém tem que carregar o mago. 2 testes de destreza. Quem for carregar, não vou pegar, não. Quem carregar o mago, vou curar ele. Posso curar ele? Pode. Mas aí agora você tá no set de destreza. Tá, mas eu vou curar ele. Vai pegar ouro? Te curei. Eu posso pegar ouro e sair? Pegar ouro e sair. Faz 1 teste, faz 2 testes de 2 jogadas de destreza. Passei, só vou pegar a coroa. Passou? Passei. Então faz um teste de isso. E aí você sai correndo e faz um teste de um jogado de proteção de destreza pra ver se não caiu uma pedra na sua cabeça. Caiu na minha cabeça. Caiu na cabeça. Então, calma. A tumba matou. Onda. Ai. Deu dois de dano. Ufa. E agora você tá meio tonto, as pedras caindo. Depois eu volto pra você. Eu saí com o chefe pelo braço e vambora. E aí já. Passei. Passou? Beleza. Em cima dele, jogou um ouro em cima do cadáver, assim, do corpo. Não escutou, mas não escutou. Vai segurar, eu vou puxar ele. Tá, ele tá lá segurando, tá assim, tá em cima dele, assim, né? Aquele escudo cheio de ouro, você vai arrastando pelo corredor. Então, vamos ver, Dum? Eu tô acordado já. Ah, você acordou? Como eu tô com uma mochila, eu tenho condição de carregar uma mochila. Tem. Você encheu a mochila. Faz uma jogada de destreza. Se eu sair agora, eu faço 2, né? E se eu não sair? Eu faço 1? Não, se você não sair, você morre. Tem que sair agora. Não, é o seguinte. Porque quem não pegou ouro foi na frente. Aí conseguiu sair da tumba na boa. Pegou? Saiu correndo? Tá. Eleuê já tá lá fora esperando a galera. Revendor. Você tá lá fora? Tá lá fora. Destreza é 19 mil. Tá. É o quê? É 20. Isso. Eu falei. Mais um? Rola aí. Tem que ser menos de 10. Isso. Pra baixo. Mas se for um. Não, é falha crítica. Beleza? Rola de novo. É dois testes, porque você tá carregando, tem pesado. Assim. Passei. Chegou lá. 18, mas é 19. Beleza. Quem tá faltando pra chegar lá fora? Caiu uma tijolada. Caiu uma tijolada. Agora você faz o segundo teste. Destreza? De destreza. Passei. Beleza. Saiu lá fora, vocês conseguiram chegar lá fora. Cadê Galduco? Cadê Galduco? Eu saí com a cabeça sangrando assim. E aí, vocês veem que o castelo desmorona todo, assim. E as névoas desaparecem. E era dia, assim, aparece o sol, assim. E pronto. Vocês saíram e conseguiram a aventura. Vamos ver quanto que ele levou de grana. Não nos aposentamos dessa vez, mas vai ser. Não, mas vamos ver, vamos ver. Rola. Rola um D6 aí, multiplica por 1000, vamos ver quantas peças de ouro foi. 4 mil peças de ouro, tá bom. E? 5 mil. 4 mil, 9 mil peças de ouro, mais a coroa. A coroa custa 20 mil peças de ouro. Aí, beleza, terminou a aventura, é isso aí. Aê! Massa aqui, pessoal. Eu sou professor de inglês também, dou aula por Skype, pela internet. Tô precisando. Se alguém quiser, pode ligar lá que eu faço preço camarada aí pra RPGista. Eu ia até falar isso pra falar com você depois, tô precisando mesmo. Ah, massa. Manda um e-mail pra mim. É, a gente pode marcar. Começa com você agora, daqui a pouco. Massa. É só a gente marcar uma conversa no Skype, que eu faço uma aula experimental gratuita pra você ver como é que é. Entendeu? Aí, assim, dá uma olhada no seu, na sua disponibilidade, me manda um e-mail assim e a gente marca. Tá? A gente dá aula de 7 da manhã até 10 horas da noite. Chega em casa. Ah, massa. 7h30. Massa. Bom, a gente pode marcar essa semana. Só me manda pra eu ver na minha agenda, assim, e ver como é que é. Ô, tio Nito, você disponibiliza... Ah, eu vou sortear. Disponibiliza a aventura na internet? Eu vou disponibilizar essa aventura. Deixa eu ver se eu... É bom pra jogar mestrado com um one shot. É. Aqui. Ah, beleza. Eu não fiz nenhuma alteração, então não vou precisar disso aqui não. Pode ficar com você. Ah, beleza. As fichas ficam com você, só o negocinho de magia que eu levo. Vocês podem levar as fichas e eu vou sortear aqui um breguete antes. Ó, vou sortear um escudo de mestre, que nem esse meu aqui, e um goblins. Tá? Então, todo mundo rola, valendo o Goblins em campanha. Todo mundo rola um D20, quem tirar maior leva. 12. Aê, 15. 15. Ah, são namorados. 6. Imagina. Rolou? Agora valendo o escudo. Eu vou ser por último aí. 12. Vai? Eu quero ser por último. 9. Temos aqui duas coroas, amigo. Não bate isso, hein? Cada um. Ó! O Ladino levou todo o loot, né? Mostra aqui, eu vou botar lá. O Ladino levou o loot todo. Exaltar, existe. Eu tenho que começar a valeu. Não, já tá mesmo. Deixa eu ver se me essa aí não tem. É isso aí, gente. Esse é o Dragon. Ô, legalzão. Eu quero essa caixinha. Vou ver se eu acho nesses grupos que o pessoal vende tudo. Ah, valeu. Aqui, ó, se quiser as fichinhas, que é assim que eu coordeno iniciativa, você coordena no pau, rapidinho, sem bagunça, sem nada. Você já deve ter outros contribuidores? Não sei se você lembra, eu gosto de ver você fazer umas fichas. Ah, sei, foi você que fez? Ah, massa. Ah, que legal. Legal. Vamos usar essa ideia aqui, parece ser bem útil para organizar aqui a sequência. É, isso eu aprendi na RPGA, o jogo organizado da mesa do Antepouso. Eles usam esse sistema de fichas. Lá da rua, pô. Então, joia, e assim termina o nosso breguete. Yes!